gostaria de saber se vai ter esse... Eu sei que é meio pornográfico, mas as músicas vão sair de baixo calão, se vai ter muito besteirão, muita blasfêmia. Não, vai ser classe. Atenção, atenção, professor Sabãozinho já está presente. Matéria de hoje, sexologia. Aprenda a primeira aula, hein? Escorregou, abaixa e pega. Pega. Já vai começar. Posso dar uma descabelada, né, durante, ó. Não? Pô, beleza. É só fazer a abertura, chamar, apresentar o público. Olá, gente, boa noite. Vamos começar mais um podcast. Esse podcast muito gostosinho. Podcast de número... 69, é isso mesmo. É isso que você ouviu, 69. Podcast 69, estamos aqui, todo mundo reunidos para falar gostosamente de tudo isso. Ok? O senhor tá pedindo pra chamar ele. Ah, desculpa. Não. Você tem que falar seu nome, né, viado? Eu sou o Andy, para quem não me conhece. Andy, o mais gostoso do Skype. E vamos começar falando sobre as sacanagens que já houveram no Pânico. Mas antes disso, vamos apresentar os nossos participantes. É ou não é? Tô certo ou tô errado? Tá certo. Ai, ai. Se eu tiver errado, então a gente volta. Não? Então vamos lá. Boa noite, Jonatas Andrioli. Olá, tudo bem? Felicidade de Yakult. Yakult? Que loucura é essa? Tá louco? Vamos lá, Jonatas. Olá, tudo Olá. Bem, Andy? Boa noite. Esse Panicast 69, nós vamos... Você que não completou, deixa eu completar aqui. Panicast 69, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos conversar sobre todas as entrevistas que tiveram ao longo deste ano de 2008. Entrevistas com atrizes pornores e mulheres capas de revista. E no programa da TV vamos comentar de uma forma geral os quadros que têm um apelo erótico, digamos assim. E o próximo Panicast, que é o número 70, vai ser o último do ano, então você aguarde que o número 70 é fazer aquele resumão bonito do ano, fazer aquela retrospectiva. Então aguarde. Medo de boteco, compadre. Exatamente. Ô, Jonathan, eu joguei a chave do carro na sua mão nesse momento, agora dá continuidade aí, deixando no meu canto, fazendo só aqueles comentários sacanas, como sempre. Tá bom, então tem o Andy, tem o Cebola também, que é a parte... Tem um apelo religioso pra tentar evangelizar essa cambada de perigos. Tudo bom, Andy? Tudo jóia, Andrione. E aí, galera do Panicast, mais uma vez aí. Estamos reunidos aí para nós falar sobre coisas cristãs, né? Porque eu acho que... Ué, vamos lá. Cala a boca. Deixa eu ver. Kainan, tudo bom, Kainan? Ô, Andrione, que clima gostoso, né? Agradável. Esse clima, gente. Nossa, a Dani já tá gemendo. Calma, Dani, vai chegar essa volta. Ô, louco. Não sou eu, tá bom? Que isso, gente? Fala, Kainan. Seus fãs, tem um recado. E aí, galera, beleza? Meus fãs. E aí, meus fãs, meu público querido que tanto me adora. Pois é, vamos começar mais um programa. Este programa tão sacaninha, né? O próprio Andy já é um sintoma de sacanagem, né? Sacanagem. E vamos que vamos, né? E vamos que vamos. Sacanagem. Temos também a Lady Dari, sempre formosa, como sempre. Delícia. Oi, Dari. Olá para todo mundo, quero avisar que eu fui obrigada a participar disso, senão o patrão ia me mandar embora. Mas vamos lá. Aí eu quero aproveitar o ensejo do podcast passado, que você ia explicar por que o Leandro Rezende é o amigão. Ai, meu Deus. Você quer saber isso agora? Não, deixa pro final. Que delícia, Leandrinho. Não, eu vou dar uma introdução, assim. É que eu tenho uma denominação pra cada um dos meninos deste podcast. E eu. Entendeu? Inclusive, você está listado também, patrão. Ai, piriguete, a piriguete chegou, a piriguete. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Você é a Vera. Epa, bicha, não, pô. Leandro Rezende, tudo bom com você? Olá. Beleza, compadre. E hoje, hoje é sacanagem. Sacanagem. Ah, cuí, temos também o Marcelo Senna, ele que esteve lá presente em muitas dessas entrevistas que vamos comentar, né, Senna? Algumas, não são todas, porque às vezes o dia não se encontra, entendeu? É difícil. O Senna foi até convidado para fazer também lá um filme com a Márcia Pereira, eu lembro, Senna. Você ficou para fazer um filme, como é que vai ser teu filme? Não, Senna, eu entendo bem, cara, quando o dia não se encontra é complicado mesmo. Ele atravessando a conversa, ele estava explicando que tem algumas cenas engraçadas, tem algumas polêmicas. Teve umas cenas gozadas, né? Eu sei como é que é, eu já vi. E temos também ele, que é um garoto de programa, que é o Samir Palma. Tudo bom, Samir? Oh. O cafetão do programa. Muito bem. Podcast 69, eu gostaria de dizer que é um prazer, estou adorando. Mas melhor que o 69 vai ser o Podcast 120, que além de ser o 69, você pega uma garrafa de 51 e pô, muito bem, vamos lá. Que nojo. 120. Isso me lembrou até o ensejo que nesse Panicast 69 nós temos o patrocínio do Colégio Universitário. Conhece o Colégio Universitário, Sam? Eu conheço antigo, do Café Bobagem, né? Patrocínio que voltou. O balizamento me limitar. O Colégio Universitário. A filosofia do Colégio Universitário é formar jovens com conhecimento de cidadania, informática, inglês, espanhol e uma formação humanista, tornando-os mais competitivos, ousados e criativos. E possuem também um importante diferencial. É o único colégio do Brasil que tem o ensino de educação sexual. Teoria, prática, envolvendo todo o conhecimento universal. Papai e mamãe, de 4, 69, chupetinha, foda cowboy, Kama Sutra e o novíssimo 120, que reúne um 69 e uma garrafa de 51 enfiada no cu. Ou seja, sua filha entra assim. E se forma assim. Oh, yes! Yes! E mais. Temos cursos totalmente práticos voltados para viados, boiolas, baitolas, jóqueis de jiboia, ministrados sabe por quem? Pelo próprio mantenedor do colégio. Cursos esses realizados em uma sala especial, com ar-condicionado, totalmente decorada com elefantinhos. O recanto das bicholetas. Colégio Universitário. Qualquer otário te come atrás do armário. Panicast. Gente, a Camila tá pedindo pra chamar, gente. Chama a Camila, pelo amor de Deus, que eu quero uma outra voz. Tá queimando, hein? Preciso falar uma coisa antes de dar continuidade ao programinha. Diga. Fala, Tati. Posso falar? Torica. Posso falar? Ah, fala dele. Eu, em nome de todas as meninas que escutam o Panicast, sinto muito pela ausência de Marco Aurélio neste Panicast de número 69. A presença dele seria fundamental. Você vê que o Marco tinha um público feminino tão forte, meu. É. Eu e a torcida do Fan. Aquela voz do Marcos lá, meu, você senta em cima como o Emílio fala. E aí? Da, que é isso, gente? O problema é que você não sabe por que ele não tá aqui, né? Perdeu o microfone. Você não sabe como perdeu o microfone. Como que perdeu? Aonde ele viu? Isso é intriga! Isso é intriga e inveja de Marco Aurélio. Onde é que tá a garrafa de 51 que tava aqui, hein? Vocês já estão fazendo. Cebola, cadê a garrafa, cebola? Deixa eu falar, porra. Se o Leandro parar de gemer, o fundo vai. E me devolve. Devolve a 51. Devolve a 51, pô. Esse pessoal a cebola de... pegou aqui, pegou um tubinho de vaselina também. Não sei o que tá fazendo com ela. Vocês beberam a 51 do Samir. Olha só, pera aí, gente. Vamos começar falando. Pera aí, porra. Samir, eu gostaria de começar conversando sobre a entrevista que eu acho que foi a melhor do ano em relação a atrizes pornores, que foi da Mônica Matos. Pô, mas lógico que foi a Mônica Matos, sem dúvida nenhuma. Você concorda comigo? Pô, uma gracinha. Mônica Matos que deu aquela entrevista, pra quem assistiu pela internet, que olhava a Mônica Matos, o Andy, até nós conversamos sobre isso, eu lembro, estávamos aí. Você olha pra Mônica Matos e dá vontade de casar com ela. É verdade. É a primeira coisa que você tem vontade de casar com uma menina dessa. Depois você ouve ela falando, aquela vozinha e tudo mais. Porém, é uma atriz pornô sensacional que ganhou a VN. Que na verdade eu diria... estava lá pela VN. Peraí, porém você vê o vídeo do cavalo, aí você dá uma desanimada. Eu diria mais, eu diria que a Mônica Matos era um paradoxo. Porque assim, você vê ela no dia a dia, você acha que pessoa maravilhosa, aquela mulher para sua vida, e você vê ela na telinha realizando seu trabalho, exercendo sua função, você vê que ela é uma, né, o mais alto calibre pornográfico que existe. Então assim, eu acho que ela se enquadra naquelas pessoas que eu queria casar, entendeu? Porque ela é muito meiga, pessoalmente. Não, ela é linda, e com a aparência ela é muito, assim... Sensacional. Avançada. Libera. Ei, gente, o que ela aguenta rindo, você não aguenta chorando, rapaz. Que isso? Que isso, gente? É exatamente isso. Os caras tão loucos. Mônica Matos, pra mim, é a top, a número um do entretenimento sexual. Pô, mas que tá. E tá com essa dá pra casar, hein? Assim, essa dá pra casar, né? Dá pra casar. Dá pra casar? E a Mônica Matos também vale citar que ela ganhou um Oscar do cinema pornores. Como é que é o troféu do Oscar pornô, hein? AVN. Chama AVN. Adult Video. Eu não o nome, eu quero saber o formato do troféu. O formato. É isso que você pensou, Caio. É aquilo? Exatamente isso, é. Com as veias... Com as veias e tudo mais. É só você olhar pro Sami. Nossa, velho, o que que tem a ver? Ô, Sami. É, eu não entendi, se puder explicar. Você foi escolhido pro seu modelo da VN, Sami. Modelo do prêmio. É o troféu Samir de pornografia. Isso. Depois eu vou falar onde que eles viram o modelo pra fazer o troféu. A dona Ernestina que tirou o modelo. Eles mediram, ó. Do nariz, é claro. Tamanho do nariz, óbvio. Como é que foi o sistema de medida, Samir? Caba, rabo. Tamanho do dedão do pé. Aqui, e vai. Caba, rabo foi engraçado. Essa foi boa. Essa o Rabin vai copiar. Vai. Você tem que passar pro Rabin depois. Olha só, vale citar que na entrevista. O Rabin, desculpa, João, eu não quero ser chato. Não, mas o Rabin é bom destacar, porque o Erlon até faz parte do blog e tudo mais. Pô, o Rabin vai fazer um stand-up lá, uma noite de stand-up, para as pessoas de Santa Catarina, com a renda destinada lá, e uma ideia que saiu do Elon, que faz parte deste blog. Olha que coisa mais doida de uma pessoa doente. Conversando com um rabinho. O cara fica no MSN, fica dando ralada no cara. Pô, você tem que fazer lá, Santa Catarina, não sei o que. O cara se sentiu, sentiu uma obrigação e fez o negócio. Olha só que coisa. Luiz Felipe Scolari total, né? Pois é. A família escolar. O que, ele vai chegar lá no ginásio lá e vai fazer estudar pro pessoal que tá desabrigado? Tipo, só não ri muito não, hein? Pelo menos ele vai fazer alguma coisa que preste, né? Melhor do que ficar no MSN com cebola falando de joguinho. Por isso que eu vou falar. O que é que eu não entendi? Não. Cala a boca. A garrafa, cebola. É, a garrafa. Vaselina. Olha só, deixa eu só citar aqui que a Mônica Matos, nessa entrevista, o Emílio toda hora ficava relembrando o vídeo do cavalo. Que o Emílio toda hora, mas e o cavalo? E o cavalinho? E o pônei? E as piadinhas era só em torno disso. Mas é que tem como não se impressionar com isso? Se, não, agora eu quero saber aqui, vocês viram o vídeo do cavalo, gente? O vídeo do cavalo não foi o sexo com o cavalo. Ela só deu uma brincadeira. Ela só fez uma brincadeira no brinquedinho do cavalo, só isso, gente. Nada demais, assim, ó. Qualquer um faria. Você adorou, né? Qualquer um faria, não. Qualquer um faria. Não, mesmo. É, também não é assim, né? Gente, o pessoal não tira esperma de cavalo, essas coisas, nem uma coisa. Mas só o pessoal usa um material lá, um siliconado, pra representar um genitário de uma... de um cavalo feio, de uma égua. Entendeu? E a Mônica Matos, ela usou a boca. Só isso. Gente, é isso. O instrumento do cavalo é imenso. Única coisa. Ô, Jotas. Olá. A gente vai se arrepender do que de bengala. O bengala ganha do cavalo. Que isso? Que isso? Tá tudo lá. O bengala e o Big Mac. Uma aplicada dele mata a pessoa. O bom é que parece que o Samir conhece mais os atores do que as atrizes. O submundo do sistema. Você sabe que os atores, eles nunca mudam, né? Os atores não mudam. As atrizes, sim. Verdade. Nós temos um elenco repleto de atrizes sensacionais. Ontem eu conheci a Mona Lisa do Brasil. Mas os atores são os mesmos. Você sabe que os atores não tem. Não existe atores assim. São... pessoas que já nascem assim, e daí por isso que são sempre os mesmos. São, as garotas são, não, não é que já nascem assim. Tem uns caras lá no filme pornô que tá inveja, cara. Não, até pô, porque, não. Eu mas é um público inveja pequeno. Dos caras ou inveja das meninas, hein, hoje? Ah, depende. Não, vamos só salientar aqui o seguinte, por exemplo, você vê um filme pornô, tá, é um... O Kid Bengala tá aí há 300 anos fazendo filme. Só que só as meninas as meninas que diferenciam, entendeu? Porque quando o homem tá vendo um filme, ele tá se imaginando no lugar do ator. Então, pra ele, o ator não faz diferença. Pra ele, o ator tá ali como se fosse ele, entendeu? Só tá, e a mulher, não, quando assiste, não vale. Não, mas tô falando assim, é muito mais homem que assiste filme pornô do que a mulher. Pelo menos verdade. Que assume. Não, mas como que era a cabeça da mulher? Agora eu fiquei isso curioso. Isso é comprovado estatisticamente. Vai lá, o IBGE. Vai, IBGE. Ele estatístico? Os homens... Das... Fala, Zé. Vai lá. Vai lá, Datafolha, vai. Segundo... Vai lá, Ibope. Ibope. Os homens assistem mais pornô que as mulheres. Isso aí. Falou o percentual. Novo, né? Não, tem que falar o percentual, que é 1% pra mais ou pra menos. E a classe? A classe socioeconômica, vai. Mas isso aí você tira dentro de um bairro, você mas você faz essa aí, esses dados é função do ano e ano, pegar na Wikipédia, no não. Google. Não, esses dados... José da esses dados... Não, deixa Google. Eu posso falar o seguinte, esses dados pra mim não... Sabia? Não são relevantes. Eu posso dar um depoimento do que eu vivenciei, porque eu trabalhei em locadora, eu já trabalhei em locadora, atendente de locadora, e muito mais... Em locadora, hein? Eu já trabalhei em locadora. Muito mais homens... Na época da fita, né? Na época da fita, o VHS ainda. Foi em 2002. Eu trabalhei na época do DVD. Cala a boca. Cala a boca. Deixa eu terminar de falar. Então, o que acontece? muito mais homens alugam filmes pornôs do que mulheres. E tem uns caras que alugam é 10 de uma vez. O cara fica uma semana com os filmes. Tinha uns camaradas lá que eram um cliente VIP, assim, sabe? Chegava o lançamento, ele levava todos os lançamentos, já falava, não, fim de semana, esse fim de semana vai ser bom. Só a montanha! A montanha de pizza! E o Bola, uma vez, numa entrevista, o Bola falando qual era a tática que ele fazia o sanduba. Puta, isso é bom! Aqui, mas essa tática do Bola, eu depois, porque eu quando não tinha internet, eu alugava filme pornôs, eu vou assumir. Bonito! Mas, bonito. Eu acho que isso aí de tática, não tem tática não, entendeu? Você pega na cara dura e vai lá e entrega pra mulher do caixa e ainda fica olhando pra cara dela pra ver se ela olha e ri, mas ela já tá tão... Ô, Jonatas! Oi! O Andrione! Assim, sem querer te interromper, mas já te interrompendo... Só que você falou que alugava filmes pornôs e tudo mais. Mas como é que você, tipo, alugar na locadora, beleza. Mas em casa, né? Porque você, né? Como é que fazia pra escapar do esquema de casa? Escapar do esquema? Como assim? Você te fala pra assistir? Tipo assim, você passar pelas fitas sem que seus familiares notassem que você estivesse com filmes pornôs na mão. Não, pois, foi na mochila, tá... né? Foi na mochila. Mochila? É, homem. E à noite, rapaz, na televisão? Como é que você fazia pra assistir? É, duas horas da manhã, volume no mínimo. Três horas... Não, fone de ouvido. Fone de ouvido. Foninha. O fone de ouvido de um lado só. Que o outro ouvido fica destapado pra você ouvir se a porta abre, se tem uma movimentação dentro de casa. É, tira Miguel, né? Tática de guerrilha. É assim, o ouvido no fone, certo? O outro ouvido... No ambiente e a mão direita no controle remoto, lógico. Mão esquerda no volume, claro, e a mão direita, hein? Imagine só a cena passando. Não, eu não vou imaginar nada. Você tá louco? Cena daí, tá louco? Imagina você, pô. Cala a boca. Cebola tá querendo, hein? Vamos saber do Senna. Senna, você assiste filmes pornôs em casa? Cena. Tá, deve estar assistindo um nesse momento, né? Ele queria fazer um com a Sabrina? Não, ele falou. Não é verdade? Cebola, Jota, você assiste. Eu acho que hoje em dia, com a internet, todo mundo acessa o PornoTube, que é mais fácil. Não, todo mundo não. Vai lá no X-Videos. É o RedTube. X-Videos. Ou vai lá no rampeiras.net e já faz o download. Muito esse mais. É bom. Esse é bom. Rampeiras.net? Mas eu sou muito atrasada mesmo, gente. Não. Como é que é o nome do site, Jonathan? Trouxa. Tem uns caras trouxas que ficam acessando o site da Playboy e ficam vendo lá só. É, paga. Não. Que isso? Revista Drinken. Olha só, outra entrevista que foi muito boa foi da Vivi Ronaldinha, que ela foi lá com o carinha lá, cover do Alessandro. O Alessandro que faz o cover do. Parece um deles, Ronaldo. Filme esse que não vai ser publicado nunca, né? Porque o Ronaldo. Nunca. Nunca vai ser publicado. Ah, um dia vaza, hein? Um dia vai vazar, nós todos aguardaremos. Mas a Vivi, depois ao invés de sair esse com o Ronaldo, saiu o outro dela. Hardcore. Legal, que é aquele do. Não, o Hardcore foi o último. Mas tem o do Sol, não sei o quê. Sol, praia. Praia e Ticaracatica. Ticaracatica, exatamente. Agora, eu queria falar o seguinte: durante a entrevista, olha só como são as coisas. Durante a entrevista eu estava odiando, por quê? Por causa da voz dela. É algo que não fica legal para uma entrevista. E aí o que eu fiz? Eu parei de prestar atenção na entrevista, no que ela respondia, na hora que ela brigava com a Amanda, e comecei a imaginar a voz dela nos filmes. Ticaracatica, rapaz! Realmente. Muito bom, solta aí. A voz dela nos filmes? Pera aí, vamos ouvir um trecho. Olha, sabe? Isso, Vivi. Brincadeira. Vai. Nossa senhora. Muito bem. Segue. Quem é o Vivi Fernandes? Não, pera. Vamos falar do Vivi Ronaldinho primeiro. Pera, Fernandes tem que segurar. Pera aí. Você tá com ejaculação. Miranda, tem que segurar. Essas daí você tem que segurar. Você tá com ejaculação precoce? Que isso, ô louco. Eu sou, aqueles caras, velho, que, olha, eu vou fazer um depoimento. Eu, na época, eu não tinha computador, não tinha internet, nem tinha dinheiro pra alugar vídeos. Eu, a minha única opção era Band, Cine Privé aos sábados. Emanuele. Aí é o seguinte, mas eu ficava muito tempo, porque eu sou bem tarde, umas 3 horas da manhã. Feitiço eu ficava muito tempo esperando. Eu era tão precoce que começava as letrinhas a subir, cara, eu já tinha pá. E desligava e ia embora. Eu dormia. Eu ficava mais que ele esperando, não pegava nem o primeiro bloco do filme. Só nos créditos já. Que eu era muito precoce. Você falou, precoce. Você falou do Cine Privé, rapaz. Você sabe que eu sou velho. O que acontecia? Quando eu era moleque, tinha. Exatamente, 10, 11 anos de idade. Tinha o Campeonato Paulista que passava de sexta-feira. E aí tinha o jogo, com o Silvio Luiz narrando, e o Silvio fazia. E daqui a pouco tem Sexta Sexy. Não, esse não é o Silvio, é o outro Silvio. Daqui a pouco tem Sexta Sexy, porra. Isso, exatamente, esse Silvio fazia. Aí você depois acompanha, daqui sexy, a pouco, rapaz. Os moleques vão meter sexta a mão na mariola, nego. E legal, é que não mostrava nada. Não mostrava nada. Mas era sensacional, tinha, rapaz. Era o que a gente tinha. Era o que tinha. Exatamente. É igual eu falei num outro cast passado aí, que antes da internet, eu via aquelas reportagem, matéria na TV Cultura das índiazinhas, ficava louco. Amazônia. Eu também. Quando assistia a Xuxa, as bailarinas, as 11 e 12 anos. Sabe aquelas revistas da Avon? Parecendo da Avon que tinha aquelas Black Mangerie? Cara, eu ficava louco, cara. Eu recortava e colocava tudo debaixo da minha cama. Tu recortava? E a banheira do Gugu, hein? Recortava. E a banheira? A banheira do Gugu era chique. Teve uma época que tinha um monte de prova do Gugu. Tinha aquele de acertar água na peituga, não sei o quê. Tinha da lama, você tirar a lama do corpo. Não, e a banheira do Gugu? O banheiro do Gugu, o bom era você ficar na torcida, que uma hora o biquíni escapava. Você ficava ali torcendo. Sim. Uma hora aparecia a bolachinha. Uma hora a bolacha aparecia. Como é que era o nome da fumante lá? Eu esqueci o nome dela. Luiz Ambiel. Luiz Ambiel. Tinha a Núbia Ordem que fez também. Tinha, a Gata Molhada era no Sabadão Sertanejo. Sabadaço. Elas ficavam vestidas de pantera. Que voltou no. Ficava na jaula. Ficava na jaula. Mas a Camila. Esse quadro da camisa molhada voltou no Boa Noite Brasil também, né? Do Gilberto Barros. Não, no Gilberto Barros tinha a prova do tubo. Prova do tubo. Que eles colocaram a Camila, mulher melancia. A Camila está de volta. Camila. Camila, você oi, tá com o microfone. Oi, gente, voltei. Ah, sim. Oi, Camila. Agora não agora enchia mais. Chateado. Muito bem. Estamos aqui. Acho que agora eu consegui enfiar no buraco, certo? Ai, que sustinho. Gostoso. Já tá no clima, né? Já tá no clima do programa. A Dali tem que aprender com a Camila. Que nossa, velho. Eu dispenso esse ensinamento. Aqui, mas. Ah, hoje é moda. vai lá, fala. Não, eu ia falar que em relação à prova do Gugu, da banheira, eu ficava esperando a Lady Lu. Vocês lembram da Lady Lu? Jesus. Porra, lógico. Eu tenho a sexy dela até hoje. Acho que nem abre mais. Olha, de Lady hoje em dia eu prefiro a Lady Dari. Ah, temos a Lady Dari aqui no Panicast, né, Dari? Oi, Dari, tudo bem? Oi, Zona, tá tudo bem? Como é que você tá? Sim, é pau! Sobe o som. Sabe o que eu acho legal? Vocês fizeram uma prova da banheira aqui no Panicast? Vai pro privado! Uba é! Ô, Zona! Pega o sabão. Oi, Zona, sim. Eu acho que você poderia colocar aí um recorte também da gemida do vovô, que ele nessa semana ele fez muito. O vovô quando fica fala pra sentar um boi, em cima. Parece um pulo. Ó, Pepelo. O vovô quando pede. O vovô quando pede pras mulheres sentarem em cima da caixa de som. menino tá ficando louco, velho. Tá baixando as calças no tempo. Não, e vale salientar aqui que o Emílio falou que a partir do ano que vem terá um campeonato de gemidos. E isso é muito importante. Isso vai, eu acho que vai render. Leandro Rezende já tá inscrito, inclusive. Inscrito. Olha lá. Nossa, o engraçado é que o gemido dele é afeminado, né? É, tá doendo? É. Não, pô, esse é o do feminino, agora o... Esse é o Frot. Esse é o Frot. Esse é o Frotinha. Frotinha. Pequeno Frota. Ô Jota, eu acho engraçado também. Daqui de casa. Ah, não. Ô Jonathan, é interessante também. Eu tava vendo nos seus arquivos que você tem nos links lá do Panicast. Sem ser Panicast, aqueles outros lá de trilhas. Sei. Eu baixei uma que era um recorte de todo mundo gemendo. Inclusive tem uma cena. Vou colocar aí. Eu não vi. Esse do Senna. Senna, você tá aí ainda ou tá vendo um filme pornô, Senna? Que o Senna parece um bode. Eu vou colocar. Vamos ouvir então um trecho. Foi o melhor. Bem. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a prova dos nove. Certo. E agora nós aqui, nós os integrantes do Pânico, iremos fazer o momento sexo do programa. Perfeito. Por exemplo, certo. O que nós faremos? Nós faremos como se estivéssemos... Na película. A certo? Gente atuando. A gente atuando. Por certo. Exemplo, eu, ó. Bola-se, Fred. Manda o Seninha fazer que eu quero ver. Calma. É, o Seninha eu quero ver, não, porque então, ele levou então, a proposta, então, pô. Então vai começar comigo, certo? Vai começar comigo. Certo, Senna? É, você que é o principal da casa. Não, não sou o principal, não. Eu vou começar que é pra não ter. Pra não ter amarelado. Pra não falar que me velou. Então vamos lá, eu começo, vai. Tá bom? Aprovado. Tá bom. Agora bola. Bola. Agora bola. Vamos lá. Vai lá. Não. Sem elefante. Cara, um elefante. Sem elefante. Vai lá, vai lá. Ai, gostoso, vai. Boa, bola, boa, momento íntimo do bar. Gostoso, vai. Ó, você vê que ele tá muito bem. Ótimo. Zé Fofinho. Ai, tá doendo, Zé, que é isso? Ai, agora? Ai, cabelo. Zé, tá fazendo o contrário. Zé. Muito bem. Agora, Carioquinha. Carioquinha, vai. Segura aí, gostosa, é o esculacho. Toma aí, gostosa. Pô, é outro estilo. Mendigo, mendigo. Mendigão, vai. Agora, toma ali, toma. Cena, atenção. Cena, é agora, hein? Vai lá, Tropa dos Modos. Isso é mod. Isso é mod. É um boi, boi. É rural isso aí, velho. Pera aí, calma. Tô querendo fazer um som que não seja pesado. Por favor. Seu namorado. Por favor, Senna. Vai lá, Senna. Vai lá. Panicast. Olha só, gente, vocês passaram muito rápido sobre a Vivi Ronaldinho. A gente nem falou do filme dela, do Hardcore. Você viu o Hardcore, Samir? Eu vi o Hardcore. Não, o que não foi liberado foi o do Ronaldo. É, do Ronaldo. Do o Hardcore é um dos últimos dela. Hardcore é bom, rapaz. Mas não, tem mais um dela. O Sex Machine é com ela, não é? Também. Não, o Sex Machine é com a Luanda Boas. Não, a Luanda também. Não, o Sex Machine tem um belo... É Made in Japan, não? Tem um Made in Japan? Deixa eu entrar no site da Brasileirinhas aqui. Ô, Jotas. Oi. Ô, deixa eu falar um negócio rapidinho. Ah, vai, fala. Alfa. Tem uma... A garrafa. Pera aí, gente. A garrafa. Eu só fugi um pouquinho da igreja. Pera aí. Nossa. Deixa eu só tirar uma dúvida. Você que é da igreja, Mano Cebola, catequese e tal, padre pode ver? O Andy também é. Deixa eu terminar a pergunta, viado. Eu gostaria que não fosse pronunciado isso e que não fosse colocado no podcast sobre energia. Obrigada. Uma salva de palmas para a Dai. Sobre o quê? Que não era para eu não entendi? Você falou, a Dari também é, não sei quem também é. Eu prefiro que não fale sobre minha religião. Muito não, bem. Deixa a Dari quieta. O que eu quero saber de cebola... Que, não misture que é da as coisas. Não misture as coisas. Não, deixa eu só tirar uma dúvida com o cebola que é da catequese, da igreja e tal. Por que não pergunta pro Anderson? Pera aí, o padre pode ver o filme... Pô, ajuda, por favor, ajuda o cara a fazer esta porcaria desse cast, por favor. Cebola, ele tá pedindo pra você, você é um engraçadão, por favor. Eu quero saber do Cebola se padre pode ver filmes pornores. Não, né? Não, mas pode. Tem uns de freira. Já vi uns filmes pornôs que tem umas freirinhas, assim. Mas é verdade, vocês já viram. Silvia Sente. Olha, já viu a Silvia Sente? Que baixaria. Eu posso falar. Mas já viu a Silvia Sente de freira? Isso na igreja, isso é chamado de fornicação. Ah, é? A fornicação é errado. Mas assim, de poder ir um padre lá e fazer, é diferente. É melhor, eu prefiro que um padre veja esses filmes e se contente do que ficar fazendo a pedofilia aí que muitas notícias têm. Vamos colocar religião no meio da isso aí é um outro assunto. Isso é outro assunto. Eu gostaria de aproveitar que eu estou com a palavra. Eu gostaria de fazer uma pergunta para duas pessoas aqui do cast. Vai, pergunta. Eu gostaria de saber da Camila e da Dari se elas já viram filme por nós? Se sim, quais foram? Vai dar merda, capitão. Eu Dari primeiro. Dari, eu pode falar. Não assisto filme pornô. Não nunca gosto. Viu? De pornô. Nem por curiosidade. Nunca vi, nem por. Lógico que na internet tu acaba vendo algumas coisas mesmo sem querer. Tu abre páginas que tem imagens. Isso. Ou até de repente revistas, se tu vê alguma coisa mais sensual. Isso, mas eu filminho, não gosto, filminho. Acho imoral, não sinto necessidade de assistir. Pô, certo. Quem assiste, Camila? Né? Certo. Não. E você, Camila? Já. Já? Qual foi? O Frotinho. Lembro. Faz tempo? Não fiz assistir ainda. Muito então, porque assim, entre as mulheres, eu já ouvi depoimentos de meninas que se juntaram pra ver, mas é que é negócio da curiosidade, né? As meninas querem ver, porque todo mundo fala, só acabam vendo. Mas normalmente, as meninas, as mulheres, no geral, elas dizem que sentem nojo quando estão vendo isso. Mas é nojento, por isso que eu não gosto. Então, mulheres sentindo, não sei porquê, porque é uma coisa tão sensacional. Deixa eu explicar, outra vertente. As mulheres, quando assistem esse tipo de filme, elas assistem junto com outras, tal, pela curiosidade. Só que elas veem e elas dão risada, elas tiram sarro. O homem já não. O homem, quando vê aqui, opa, pá, não sei o que e tal, ó, é outra coisa, entendeu? Então, a cabeça é totalmente diferente. Porque o homem é mais imaturo. O homem já se imagina fazendo a cena. A mulher já não gosta. Dá risada, não gosta, tira um sarro e analisa a cena. O homem se coloca na cena. E isso quer dizer que a mulher que não acha legal na tela, vendo o filme, que a mulher não reproduza na vida real aquela mesma cena. Às vezes ela reproduz ainda melhor, mas ainda assim ela prefere reproduzir na realidade do que no filme, certo? Mas tem outra coisa. Eu tenho amigos casados que virou uma forma de... O filme pornô, ele é uma forma de você dar uma animada na situação, na relação. Eu tenho amigos que alugam no final de semana, assistem o esposo junto com a esposa. A partir daí, eles têm uma coisa única. Eu ia falar exatamente isso. Depende da finalidade, por exemplo. A molecada assiste filme pornô com a intenção de ir lá, né? Ah, que gostoso. Escabela. As meninas na adolescência se reúnem pra assistir filme pornô por curiosidade, como o Samir falou, ficam dando risadinhas. Existem casos assim, né? Nossa, é viado. Existem casais que têm a necessidade de assistir para de repente inovar a relação, sentir falta de alguma coisa. Eu já acredito. Isso, eu acredito que existem outras formas de resolver esses problemas. Tanto dos meninos quando estão entrando na puberdade, das meninas que têm curiosidade, dos casais que estão com problema. Então depende da finalidade, para que é assistido esse filme. Eu acho que isso é obrigação do homem, porque o homem, quando ele assiste, pelo menos vamos citar alguns exemplos, você vê a posição e tudo mais, você aprende alguma coisa nova. É. Aí você chega pra garota, sem ela assistir, você assiste sozinho. Aí você chega, olha só, pá. Nossa, mas que é essa que eu aprendi aqui? Eu fiquei treinando, rapaz. E fica na cabeça. Isso é legal. É videoaula. Então, a minha formação, a minha formação sexual, 70% dela foi através de filmes, assim. Hoje eu sou irresistível para as mulheres. Porque eu vi filme. Putz, olha, falou agora. Ô, Jotas, irresistível, pois não. Eu queria saber que você disse. Falou, né? Rocco Siffredi. Há tempos anteriores, você disse que você alugava, teve uma época que você alugou filmes adultos, até certo? Colocar a internet em casa, que aí é só download. Mas eu queria saber de você. 20 HD, deixa eu falar, de 20 GB de filme. Ah, pode falar. Eu queria saber, na época que você alugava os filmes, quais eram os que bombavam na época, no bom sentido? Os que faziam muito sucesso, entendeu? Olha, você ia lá e alugava várias vezes. Conta pra gente, vai. Quando eu comecei a alugar, eu alugava sempre Silvia Sente. Silvia Sente era a rainha. A rainha dos filmes pornores. The King of Porn. Jesus. Rolava o nacional na parada ou só internacional? Não, porque naquela época não tinha. Nacional não tinha mercado. É, ainda não era essa coisa que é hoje. Brasileirex ainda não tinha surgido. Gatinhava, né? Sabe o que eu lembro? Eu lembro que na época do... Olha que curioso. Na época de locadora, os filmes que mais eram locados eram os bizarros. E os nacionais... Só tinha filme com um cara caminhoneiro, sabe? Um povo assim, tipo pedreiro, só trabalhador braçal. Fetiche. É, entendeu? E as senhorinhas, você tem que ver as senhorinhas de 40, 50, 60 anos locando filme pornô. Isso é uma vergonha. Senhores. Nessa época. Senhores engravatados alugando filme de garotos. Ê, bebê! Ê, Vanderlei! Aí dava uma piscadinha pra você, né, Jonas? Uma piscadinha! E ainda tem umas pessoas que quando vai alugar filme pornô na locadora, que fala assim, que tem que dar uma treinadinha nas posições. Nossa! Boa, Cebola! Boa, Cebola! É isso aí. Quem que ia falar, Kainan? Não, eu. Fala, É porque nessa época também aí dos filmes, eu lembrei também que tinham muitas paródias de filmes assim, de clássicos, que o pessoal fazia por nome. Um exemplo era o Estrupador do Futuro. Ah, era, tinha. Tinha o Estrupador do Futuro, tinha esses aí, os Batman e Robin, tinha da Cinderela e os Sete Anões. Cinderela e Sete Anões. Branca de Neve, colega. Agora eu não sei vocês, a minha maior decepção foi ver os filmes de carnaval e depois ir em algum carnaval em algum lugar e não acontecia nada daquilo que tinha no filme. Não é aquele jeito. Mas filme de carnaval é ruim. Não, é ruim. Sim, mas eu falo, quando você é um menino novo, que você vê pela primeira vez, aí você fala, nossa, mas o carnaval é assim, é bom demais, eu quero ir, ué. Aí você fica sabendo. Ah, de entendeu? Você acha que carnaval é pra caralho. Estão falando aí de... Estão falando de filme de carnaval, dos mais bizarros e tal. Os filmes pornôs têm uma historinha envolvida? E se tem, vocês prestam atenção na historinha ou só no ato? Como? Particularmente eu... Olha, eu... Particularmente eu passo pra frente pra. Eu gosto da ação. História, se eu quiser ver história. Eu assisto na velocidade 3. Eu coloco o Windows Credit a player na velocidade 3. 3, tá dando. Deixa, mas olha só, meia hora e passa em 5 minutos. Posso dar minha opinião? Posso dar minha opinião? Rapidinho. Velocidade 3 da dança do Creu. Filmes de história no negócio, cara, são. Eu acho legal, cara. Dá uma ambientada melhor, cara. Não é aquela coisa seca do. Olha, eu estou aqui, você está aqui, vamos foder. Nossa, não, tá não. Louco. Desculpa. Mas tipo eu. Eu acho assim, é difícil aí, um homem, pelo menos no meu caso, um cara pegar um filme pornô e colocar assim, assistir do começo ao fim, como assistiria outros filmes. Você vai, não tem como. Parte que você mais gosta, você volta, você fica curioso com o que tá vindo, então você vê uma cena e você já quer ver a cena com a outra mulher, aí já passa pra próxima cena. Eu tô pra conhecer um cara que assiste um filme, que senta, pega uma pipoca e assiste um filme. Deixa eu falar um negócio. O que eu fiz? Olha só. A nossa querida, a magrela lá, que deu a entrevista no Pânico, depois nós vamos chegar Leila lá, junto Leila Lopes. Dela. Leila Lopes. A Leila Lopes falou que o pornô dela tinha história. O que eu fiz? Eu baixei o vídeo inteiro e falei, então vamos prestar atenção. Começou o negócio, a atuação era tão ruim dos atores para fazer o negócio, para fazer a história, que eu fui obrigado a adiantar e ir direto. A outra, a Carol Miranda, foi a mesma coisa. E o dela, como era o negócio do selinho, papapá, eu ainda assisti um pouquinho mais pra ver a história. Só que a história também era tão tonta, e ela atua tão mal, que você tem que pular o negócio pra ver onde ela atua bem. Porque ela falando antes, não adianta. Na hora que ela tá gritando, aí o negócio fica legal. Eu tenho outra pergunta, posso fazer? Pode. Claro. Pode fazer o que você quiser. Quando vocês estão assistindo... Quando vocês estão assistindo e dá uma certa vontade, a intenção é que satisfaça essa vontade ou de repente vocês pensam nas respectivas namoradas ou em fazer isso com a guria que tá ficando e tal? Qualquer coisa vai tomar uma água, a minha resposta, são todas essas alternativas. Acontece tudo aí que você falou. Não, acho que há dias e dias. Tem... Como assim há dias e dias? Você pode dar uma treinada, depois vai no vintão, ticaracatica, ou depois vai pra... Não é só pra você dar uma descabelada, precisa aprender pra você ver mulheres diferentes, você ver, fazer comparações do tamanho da sua ferramenta, você ver se você tá na média ou não. Tem várias questões. Né? Mas no final sempre descabela, então, resumindo, é isso mesmo, é descabelar. A descabelada é uma constante. É uma consequência do negócio. Teve um colega meu que falou que assiste com uma boneca inflável do lado. Um colega, né? Eu sei quem é esse colega. Sempre um colega. Inflável. Sempre é um colega, né? Sempre inflável mesmo, que não seja um bichinho de estimação. Nossa, galinha do terreiro. A boneca... Não, esse negócio de boneca inflável, eu sinceramente eu acho que isso aí... No dia que eu precisar de uma boneca inflável, eu me mato, cara. Eu prefiro, sei lá, minha mão. Ué, mas não é a mesma coisa que você fazer o um negócio sozinho? Não, porque com boneca inflável, você tá usando um espado, dá uma tristeza, sabe? Que poderia ser uma pessoa de verdade, você tá lá com uma boneca, não, parece que você não tem capacidade. Com a mão só tá lá, na brincadeirinha. Não, e vamos ser aqui honestos, que a boca, o rosto daquela boneca inflável é uma coisa de filme de terror, não tem como. Exatamente. Agora tem robô regalado. Agora lá no Japão. Eu já vi umas bonecas inflável que são feitas de silicone, com uma temperatura de 35 graus pra você imaginar mesmo que é uma pessoa. Essas de silicone, a genitália aquecida. Tudo mais, mas eu acho que isso aí é pra um cara mesmo feio demais que não consegue arrumar a mulher, porque sei lá, né? Qualquer coisa você tem o dinheiro lá no vintão, R$20 o dinheiro faz cada o vintão, né? É, pô, precisa disso aí. Isso aí é um investimento do caramba. O Senna tá fazendo filme pornô, ele não tá aí mais. Eu posso fazer uma pergunta aqui? Vamos ver se o Senna tá aí. Não, só ver se o Senna tá aí ainda. O Senna, você tá aí, rapaz? Vê se o Leandro tá também, ele tá quieto. Tá vendo o filme pornô também, Leandro? Não, eu tô aqui, tô prestando atenção. Tá descabelando. Posso fazer uma pergunta aqui pra todo mundo, pros rapazes aqui da do recinto. Assim, quem aqui tem coragem de assumir que já foi um vintão da vida aqui? Opa! Eu já fui, eu já fui. Eu vou todo mês. Eu comecei por lá. Eu comecei por lá, pô. Meu padrinho. Olha, galo de ouro. Ultimamente, eu não tô indo ultimamente porque eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse ido. O meu primeiro lugar que eu fui, o lugar chamava GG. Assim, as iniciais, 2G. É Guarujá Gatas. Isso aí é aqui na cidade aqui, todo mundo conhece. Guarujá Gatas. Merchan. Muito bom. Aqui foi o galo de ouro Francisco Morato. Em Campinas, uma cidade próxima de Rio Claro, o padrinho estava lá e eu ouvi aquela música do Raimundos, puteiro em João Pessoa, e eu nunca imaginava que um dia pudesse ter relações com esta música na minha vida. Mas assim, a moça que vocês pegaram era jovenzinha, é, mas tem umas velhas também nos chuteiros que é uma coisa triste, né? Cara, tem pra todos os gostos. É, são seis quatro, né? Não, mas essas velhas aí são R$10 e preços, né? O que é, Jonathan? Essas daí são R$10. Mas aí você acha na praça, você não vai achar dentro da boate. Você vai na praça, você paga 10, não. A maioria não vende. Não, não, diga que fica na rua. Na rua eu nunca fiz, não. Na rua eu não tenho coragem, não. Mas na rua tem umas que não tem dente, rapaz. É até melhor. Nossa, né? Só sei, meu Deus do céu. Melhor. Ô, Caio, deixa eu te explicar. Eu acho que você que não foi assim. É, lá dentro é como se fosse uma prateleira. Imagina um supermercado, tem uma prateleira, você vai escolher seu produto, tá lá. Você só que você tem que perguntar pro produto o preço. Você não lê, entendeu? Você tem que chegar e falar. O preço não vai estar na testa. Como que é a abordagem? Chega e fala, e aí? E aí, tu custa bem? Quanto? Quantas calorias? É. Oferece uma bebida. Você tem que dar uma disfarçada. Não, elas sabem que estão ali para se vender e mesmo assim tem que disfarçar. Não. Eu já gastei muito dinheiro com drink pra mulher. E lá, não sei se vocês sabem, lá, os juros, a taxa de juros lá é muito caro. Uma cerveja é uns R$20. Uma água mineral é 10 pau. É. Uma água. Então, eu já vou direto pro assunto, eu falo, e aí? Você tá. Porque às vezes ela tá com alguém lá. Porque tem uns caras Paraíba que não arrumam mulher e tipo, compra a mulher na noite inteira, fica lá com ela enrolando. Aí você tem que saber se ela tá sozinha. Fora os velhos que vai com charuto, os velhos que vão fumando charuto e aí pega duas, três, deixa em volta, fica lá, paga a noite pra ficar em volta ali com ela. Pra ficar lá aí. Depois paga pra elas ficarem entre elas e ele ficar assistindo. É. Aí você pergunta, falei aí. Tá de boa, tô. E aí, quanto que é a parada? Tá. Ah, você faz isso porque você tem que perguntar, né? Tá, um completo, anãozinho. É. Barba, cabelo, bigode? Completo, tal, você é só barba. OAV? OAV ou só OAV? Como? É. Que sigla é essa? Tem o A e o V. Aí você pergunta se é o A e o V ou só o O e o V. Porque às vezes você só quer o O, entendeu? Às vezes você tá ali de boa. Você fala, quanto tá saindo o ó? Trintão? Ah, beleza. Aí lá, é legal que é como se fosse um cortiço, pelo menos onde eu vou. Você vai lá e tem uma salinha, né? Você entra, um quartinho, né? Aí lá tem todos os produtos para higienização. Tem um chuveirinho. Aí você... É lá o abatedor. É sempre cercado de espelhos no teto, nas laterais, pra você poder... Isso é legal. É, pra você poder ver o desempenho de uma forma mais convicta. E todas as suas emoções. Ao final, o celular tem câmera também, né? É. Ao final do tempo, dispara um alarme. Aí é o seu tempo de você se recompor e ir embora. Você se recompor. Beleza, se tiver uma ducha, você toma. Se tiver, se o lugar for bacana. É. E é assim, cara, a vida. Eu não vou falar que eu sou fã. Isso. E ela nem olha na sua cara depois. E pra você só. Foi esse negócio de beijo, de que não rola beijo, toque, é só lá, pá, pá, pum. rola beijo, carinho? E aí? Não, beijo, ó, beijo nem ó, é, você, tipo eu não faço oral, nem vou beijar na boca. Por quê? Obviamente porque você não vai beijar uma boca e, naquela noite, né? Já, você tá fazendo já coisa pior, bem mais perigosa. Não, não, é só ter que. Sim, mas um monte fez. Mas um monte fez, entendeu? Aí é que tá. Um monte fez, e o problema não é que um monte fez, porque você pode pegar uma menina por aí que um monte fez também, mas não naquele mesmo dia, entendeu? Naquela mesma noite. Depende, se for no micareta. Não, então, é nisso que eu tô falando. Se for no micareta, ele não tem como saber. Se for no micareta, claro. Se for nem micareta. Mas isso é uma questão do psicológico, porque na micareta, o seu psicológico entende, ou quer entender que não houve nada com aquela mulher que você pegou. Lá no tchutcheiro, não tem como você, o seu psicológico imaginar alguma coisa assim, porque tá muito claro que teve, entendeu? Aí não dá, não engana. Mas assim, não existe, tá? Só cara tonto e trouxa que vai beijar uma mulher dessa. Tá, o negócio é só no pai pum lá e já era. Uma pergunta aqui pra galera, rapidinho. Alô, galera! Desculpa. Eu queria saber quanto é que a galera já pagou pra ter, digamos assim, um amor. Um amor. Um amorzinho. Pagou pra ter um amor. O máximo que vocês pagaram pra ter uma noite com uma pessoa muito específica, né? Quanto? O meu máximo foi 75. Aí, mas aí se você contar os drinks e a entrada do negócio, aí né, fica um pouco mais caro. Não sei em São Paulo aqui, mas aqui em Belo Horizonte não tem que pagar pra entrar não, viu? Isso, meu like, alguns o máximo, 15, o máximo que eu paguei, o máximo que aqui eu paguei, paga. O máximo que eu paguei foi R$30 e a mulher era Angelina Jolie cover, juro por Deus. 30 pila tu pagou? Oh, Angelina cara. Jolie cover. Caramba, eu tô pensando pra Minas, hein? Qual o nome do lugar, hein? Qual desvalorização. Chama Brilhante. Ô, mas o pessoal aí, pô, louco, trintão. Que prostituição, velho. Aqui é o seguinte, você paga 15 pra entrar. Você paga 15 pra entrar, mas aí eles falam que tem uma cerveja grátis, mas é Kaiser, então você não conta. Aí fudeu, né? Kaiser não dá, né? Porra. Dá dor de cabeça daquela bem forte. É pro cara ir embora logo, né? É, pra você levar. Aí nem sobe, né? É. Aí você não consegue nem terminar a situação. Mas beleza, vamos continuar as entrevistas do Pânico? É, eu aqui eu não paguei. Quem pagou foi meu padrinho, acho que foi o mais caro. De resto, no máximo, sem conta eu desisti desta vida. O padrinho? Peraí, então deixa eu ver se eu entendi. Você perdeu, o digamos assim, a inocência nesse local? Jesus, ou você a inocência. Já perdeu? Não, porra. Nesse local, exatamente. Você perdeu a inocência no local, então. No local? No local. No centro, local que eu acredito que foi caro. Foi minha primeira vez. Então, o negócio era chique, rapaz. Eu fiquei apaixonado uma semana ainda. Olha. Moleque, né? Garotão. Achei. Gente, eu não queria, mas vou ter que contar uma história de tchutcheiro. Opa, agora sim. Ela bebeu os caras. Sobe a trilha. Logicamente não aconteceu comigo, né? Foi uma amiga. Ah, conta mesmo aí. Assim, conta. Vamos colocar na trilha. Isso aconteceu aqui na cidade. Eu tenho um primo que morava aqui, ele é enfurnado nessas coisas, pegão e tal. E aí veio um primo do sul passear, visitar esse meu primo que já morava aqui. Bobão de tudo, né? Interior, papá. Meu primo sabichão resolveu levá-lo pro... Centro de diversões. De reabilitação, no caso dele, né? Porque o coitado não tinha mais solução. Aí, isso é verídico, porque tá gravado em fita e tudo. Isso é venéreo. Eles lá, papá. E meu primo anda, a mulher ali do lado. E ele nem tchum pra ela e tal. Daí a pouco. Ela, incentivada pelo meu outro primo, começou a se fazer mais, né, pra ver se ele se empolgava. Aí ela, passando a mão nele, falou: ai, o que tu acha da gente ir pro quarto? Tu vai ganhar até um vizinho essa noite. Meu, o meu primo ficou loucão, queria quebrar a garrafa na cabeça dela, porque ele falou que como assim? Ele tava ali pagando e ela queria dar o vizinho pra ele. Ele não queria o vizinho, ele queria ela. Ele não entendeu. Nossa. Que o vizinho era o Furico. Furico? O vizinho é o Furico, no caso, é o Ticaracatica. Caraca, velho. Quebrou o chuteiro lá, quebrou, fechou o chuteiro aquela noite. Mas é coisa de gaúcho, cara. É coisa de gaúcho mesmo. Depois fala de gaúcho, fica bravo. Depois gaúcho fica bravo que fala, né? Ai, meu Deus. É do sul mesmo. Camila, então vamos agora deixar quieto. História da Camila. O gaúcho quieto. O Camila. Não, é a história da Camila agora. Camila já foi. Camila tá vendo filme pornô, junto com o Senna, que também ficou só na abertura. Foi só falar de filme pornô, olha lá. Ficou, o Senna ficou lá só apressando. Eu gostaria de escutar o Senna falando sobre o assunto, já que ele é um gentleman. Que isso? Mas assim, uma pergunta aqui. Esses, digamos assim, esses encontros em casas de lazer, assim, ajudaram vocês? Eu sei que os três aqui, os quatro, não sei se... O Leandro tá quieto, mas não sei, deixa quieto, né? O Cebola é padre, né? Mas, assim, o Andy e o Samir juntos, queria saber se ajudaram, assim, essa experiência, nas relações, digamos assim, mais pessoais, um namoro mesmo, esse treino de luxo, digamos assim, antes do... Né? Eu recomendo. Na verdade, isso não é o Panicast, né? É um jogo de perguntas e respostas. Ô, louco, meu. Tirando as dúvidas de Dari e Kainan. É que o Kainan quer aprender. O Kainan tá curioso. Eu tô dando agilidade pro programa, meu. Pô, é, sim. O Kainan fazer seguinte, um programa. Eu não vou dizer que ajuda, mas é o seguinte: foi lá que eu descobri que eu era precoce. Porque da primeira vez lá. Aí eu fui, assim, a mulher subiu e não deu... Vou falar agora, não deu 2 minutos, cara. Não, ô Andy, vamos ser sinceros, que elas são profissionais, meu amor. Ela quer que a termina rápido pra você ir embora. Então, aí a mulher ela faz o seguinte, ela vai no seu ponto fraco pra você ir embora logo. Mas 2 minutos e você foi já? Foi. Aí, a partir daí, eu falei, não, tem alguma coisa de errado comigo, eu tenho que trabalhar isso. E hoje eu sou um cara curado, inclusive eu até demoro demais, porque eu tive todo um trabalho aí em cima disso, e ajudou pra saber que eu tinha esse problema. Não, e outra coisa. Foi melhor saber com uma mulher dessa do que você tá com a mulher da sua vida, aí você leva a sua mulher da sua vida pra um lugar desse e você faz isso, aí é ruim. Não, eu aprendi com uma chute que ficou mais fácil. E ver filme pornô também ajuda a treinar, a demorar mais, isso é fato. É. A resistência, né? É. Isso, porque você treina o seu. Na verdade, tudo é um músculozinho lá que fica entre o seu escroto e o seu vizinho. Putz! Ô, louco! Aí, brincadeira! Tem um músculo lá que você tem que trabalhar ele bem pra você poder trancar ele na hora que você está. A única coisa que eu aprendi foi o seguinte. Que você só vai conseguir certas coisas se você pagar. Por exemplo, o vizinho você só consegue pagando, porque depois o Zeroso é uma coisa muito complicada. Não, o vizinho tem um adicional. Sem chance. Pelo menos eu tô falando de mim, mas é muito difícil. Ou você paga por aquilo, ou você não tem. Ou você tem que ter uma mulher muito experiente do seu lado. Não. Isso, ou que gosta. Ou você pegar um baitolinho. Senão não vai. Senão ou não a mulher, isso é verdade. Ou a mulher gosta, ou você não faz. Porque mulher ou você deixa, não faz, cara, porque não adianta. Casa do cara, tem as mulheres que deixam, mas aí você tá. A mulher não tá sentindo nada, muito pelo contrário. A mulher tá. Ela não gosta daquilo e você tá lá. Não adianta. Então não adianta nada. Não adianta. Ô louco, brincadeira. Olha aí. Não, interessante que vocês estão tirando minhas dúvidas, né? Não, eu achei. Não, peraí, dá um tempinho nas dúvidas. Vamos falar sobre a entrevista da Leila Lopes, que eu acho que foi muito interessante por se tratar de uma atriz global que fez filme pornô. A professorinha, né, gente, da novela. Renascer? E a Leila Lopes, ela foi meio polêmica, assim, porque eu pesquisei na internet. que ela fez esse filme já tem muito tempo, já tem tipo um ano, dois anos mais ou menos, ela era casada. E ela veio com esse Lero falando que o filme foi gravado recente. Não foi gravado recente, já tem um tempão e tava guardado, entendeu? Olha, esse filme da Leila Lopes, sinceramente, na opinião, foi um dos piores filmes que eu já assisti, cara. Concordo. É só pele e osso e é umas pelancas feias. Não gostei, não gostei. Ela não me atrai em nada. Eu prefiro a Rita Cadillac ou a Gretchen. Eu também prefiro a Cadillac. Ah, ela é muito seca, muito secona, a Leila Lopes, até no falar, cara, se expressar, é pele e osso, e ela escolheu o Bazooka, né, cara? Ela que escolheu. Ela falou que só fazia se fosse com o Bazooka. Bazooka não, mas eu digo o seguinte... Por que não com a espingarda? Ah, cala a boca. Olha só, vocês não acham que é válido, assim, igual ela já foi da Globo e tal, tem essa mítica aí de ator e atriz da Globo. Eu acho que tanto ela, quanto a Gretchen, quanto a Rita Cadillac, o Frotinha, todo mundo veio só pra deixar, como é que fala, desmistificar, entendeu? Abrir as portas da esperança. É, tanto que o Frota... Mas quem abriu as portas foi o Frota. Não, com certeza. Mas tô falando assim, quanto mais pessoas fizerem, o negócio fica mais... É, mais populariza. Normal. Quem sabe daqui uns 15 anos... Foi legal. Quem sabe daqui uns 15 anos isso vira uma coisa normal, assim. Todos os artistas estão fazendo novela das 8 e paralelo tem um filme pornô aí. Imagina, quem sabe daqui uns anos não tem o filme das Paniquetes. Esse é bom, rapaz. Parabéns. E o Frota, tava falando do Frota, o Frota não é ruim, não, os filmes dele. É porque ele é nervosão, ele faz os negócios e tudo mais. Tal, demais. Tal, demais. Demais. Mas ele é só fraco no final, né, rapaz? É. Não sei se vocês concordam. Eu vi lá Zé Gotinho. Pastel de Palmito. Vou fazer uma pergunta. Posso falar uma coisa? Peraí. Deixa eu recomendar um filme que eu assisti, inclusive eu estou com o DVD aqui. É um filme do Matheus Carrieri, o cara é bom, tá? E é um filme que é... esqueci o nome, mas é... Velozes? Velozes e Fogosos? Não. É um filme que ele... da idade... Do Rei Careca? Cala a boca! É um filme que ele está na... Aqui, ó, peraí, deixa eu pegar a capa. 69 semanas. O Imperador. Ah, o Imperador. Tem até a Mônica Matos, não tem? Tem a Mônica Matos. Tem a Nick. Deixa eu ver aqui, a Nick Hill. Qual que é esse Yumi, por aí? Yumi Saito, essa Yumi é sensacional. Yumi Saito parece a Sabrina Sato, lembra? Tem a Melissa Brasil, tem a Morgana Dark, aí, tem a Natália Lemos. Tem a Morgana. Natália Lemos é imensa. A Tamiri Chavari. E a Agatha Miller. Vixe, essa Agatha ia... Entendeu? Uma coisa. Esse filme é muito bom. E a Mayara? Não tem a Mayara Rodrigues? Mayara, não tem. Não, eu vi uma cena boa do Matheus com a Mayara. Ah, por falar em imensa... Eu tenho aqui, ó, outra aqui, eu tenho a Mercenária do Funk também. Ah, mas essa Mercenária é falsa, não é? A Matadora... Ah, não. É essa que tem a Júlia Paes ou não? A boneca de cera? Boneca. Não, acho que faz. Eu quero saber do Leandro, ele tá aí caladinho desde o princípio. Você não vê filmes pornores? Ah, eu vejo mais pela internet, cara. Eu não tenho esse conhecimento que vocês têm, não. Pô, mas aqui é tudo pela internet, a maioria também. Internet. Não, mas eu vejo aqueles vídeos do RedTube, do PornoTube. Ó, pra falar que eu nunca aluguei. Pra não falar que eu nunca aluguei, o único filme que eu aluguei foi da Vivi Fernandes. Foi o primeiro dela. O único que eu cheguei e aluguei. De resto, eu nunca mais aluguei. Eu aluguei da Vivi também. Foi o único que eu aluguei também, esse da Vivi. Vivi Fernandes. É. O primeiro dela. Vivi.com. Foi justamente esse também que eu aluguei. Eu nunca aluguei, mas eu tinha amigo que alugava, ele me emprestava. Eu sempre pegava o coelho. É, então... Eu já cheguei a ver os vídeos da Playboy que vinha na revista e tal, mas essa é que sabe, fraca, né? Que ficava louco. Eu não sou muito fã de... Parecia peituga. Eu não sou muito fã de filme, assim, não. Eu gosto mais de entrar naquele, sabe, do colégio, sabe? Eu gosto mais daquela coisa, assim, mais amadora do que esses filmes já pré-planejados. Rampeiras.net. É, mais ou menos isso. Pra dar aquela boa descabelada, né? Pra dar aquela descontraída. Mas amador é legal. Amador você vê pra você se sentir mais humano, né? Você fala, ah, tô tranquilo, então. Não é como... Cê, é assim, é. Você fala, então, então é cara, assim. Tem, tem uns vídeos, tem uns vídeos desse colégio Funk Fest, esse do colégio Funk Fest, que é muito bom, cara. Eu acho bom esses vídeos, assim. Olha, por falar em amadores, só pra dar uma dica, tem uma comunidade no Orkut, para quem se interessa, que você pode pesquisar lá, Caiu na Net. Caiu na Net. Você pesquisa a comunidade, e nessa comunidade é uma comunidade sensacional, porque é um trabalho colaborativo, que tem, a comunidade tem 147 mil membros, e todo mundo fica pesquisando, é, sabe quando o namorado tira foto da namorada e fala assim... Não, o namorado tira a foto da namorada e fala, eu vou apagar, bem, eu vou apagar. E publica na internet. Aí esses sacanas, eles reúnem tudo isso. Então, todo dia tem um conteúdo novo lá, umas fotinhas, uns vídeos. Ou, isso é bom. Vocês viram um vídeo desses amadores de uma japonesinha, cara? Sensacional, velho. Ah, japonesa. Tinha uma japonesinha, cara. Foi até assim, que ela caiu na net, digamos assim. Namorado. É a sobrinha da Tizuki Yamazaki? Não sei, cara. Quem caiu? Quem caiu na net, aproveitando a deixa, quem caiu na net, que até é famosa, entre aspas, também não vamos falar, é aquela a maçã lá, que tem aquela tatuagem nas costas. A Grace Kelly. Exatamente. A bunduda. Mas ela tem um detalhe. Tem um detalhe nela. É. É, parece que ela tem um umbigo lisinho. Tem um. Chuva! Porque o clítoro dela, o clítoro é gigante, hein, mesmo. Parece um dedo. Parece um figurinho. Mas é legal. Isso não desmerece todo o talento dela, e isso, no, ao meu ver, não impede em nada. Entendeu? É até um atrativo a mais, porque você pode. É, dá pra fazer umas brincadeiras. É. Ô louco, guerra, meu, brincadeira. Tipo guerra nas estrelas com o negócio. Ah, outro briga de espada. O guerra nas estrelas. Você tá aí, Dari? Eu tô. Bem-vindo, cara. O que você tem a dizer sobre o quando o Clito é muito grande? Ô louco, brincadeira. Então. Nada de canal? Não, eu. A gente chama carinhosamente como chicletinho. Chicletinho. Vou chamar de chicletinho, entendeu? Isso. Ou a língua do tamanduá também. A língua do tamanduá. Vocês precisam concordar que uma é diferente da outra, né? Tem umas coisas absurdas, assim, o que eu não consigo entender que existe. É da genética, tem, né? Tem outras bonitinhas, outras mais. Tem outras couve-flor, tem outras mais introspectivas. Essa couve-flor que você falou, eu não consigo entender por que ele fica desse jeito. Ah, fica. Porque fica. Mas por quê? Já nasceu assim? DJ. Tem umas que já nascem daquele jeito, tem outras não. Tem outras é porque é por causa dos quilômetros rodados, né? Quilômetros carga pesada, bicho. Ai. Mas é assim, cada mulher tem a sua genética. É que nem homem, pô. Que nem homem. Que nem homem também fica. Uma coisa que é fato é que de homem assim é sempre dar certo pra algum lado. O meu, no caso, dá certo pra esquerda. Ah, meu dá certo pra lugar nenhum, não. É. O meu também não dá certo, não. Acho que você deu. Não dá certo. O meu é meio torto. Eu tenho que fazer o meu é segundo. Descobriu outra coisa. Além da ejaculação, agora você descobriu que você é torto. É. Eu tenho que chegar de lado da mulher pra pegar ela, sabe? O anzol. Sabe aquele anzol? Anzol. Brincadeira. Eu nunca mais vou conseguir conversar com o Andy sem imaginar essas coisas. O bumerangue. Não, mas o pior não é isso. O pior é que o Zol é assim e é pequenininho. Se eu tivesse um tamanho bom. E no frio é pior ainda, né, bicho? Não, no frio não existe. No frio é nulo. então. Você falou aí de ser pequeno, eu lembrei, eu não sei se tinha aí Pais Mendonça, o supermercado Pais Mendonça. Não sei se é só aqui em Belo Horizonte que tinha, mas o supermercado Pais Mendonça, ele tinha um jingle de uma propaganda que na quarta-feira tinha promoção, né? Aí o jingle era assim, é quarta-feira, é Pais Mendonça, é miudinho, preço miúdo, a quarta-feira é miudinho. Gente, no final de um pânico eu fiquei assistindo Dr. Hollywood. Certo. Aí, neste dia, passou o caso de um moço, que ele era um pouco mais gordinho, que ele tinha o seu filhotinho recolhido. Eu nunca tinha escutado falar nisso. Porque quando ele sentava, ele não enxergava, ou alguma coisa assim. Aí eles fizeram uma cirurgia para que ele ficasse mais para fora. Homem tem esse problema? Tiraram a massa. Não viu nada. Tem uns, o Dari, que parece um tamanduazinho. Ô louco, olha o conhecimento aí. Ô louco, tem brincadeira. Tem cada coisa bizarra que você não acredita. Porque se esse cara de filme, por isso que eu falei que são todos os mesmos atores, por causa disso. É sempre os mesmos caras. Depois o resto do universo é tipo o Evandro, quando apareceu as fotinhas dele lá na internet com a. Parece o Anjo com a Samambaia. É tudo ali, é tudo mais ou menos assim. Nem isso eu fiz. Eu fiquei triste pra caramba depois que o pessoal começou a zoar o Evandro. Porque assim, eu olhei, né, falei, pô, beleza. Vocês zoaram ele, que é daquele tamanho, meio que menor ainda, ia falar o quê? É, então. Ai, ai, mas eu voltando. Fiquei triste. Aqui, mas você tinha falado aí de imenso. Aí eu lembrei aqui de uma entrevista que teve da Grazi Fantini. Que ela teve nesse dia da entrevista, ela tinha colocado silicone na bunda e ela deu a entrevista em pé. Putz, que merda, eu lembro disso. Ela deu a entrevista em pé. Vocês lembram o que ela falou? Vocês lembram o que ela falou? Aquela voz dele também, mesma coisa. Igual a voz dela. Vocês lembram o que ela falou que deu um speco no porta-malas do mundo, eu acho? Que ela deu um speco com o namorado dela no porta-malas de um carro, velho. Ah, é verdade. Isso é normal. Mas o filme dela eu gostei. A Paquita lá do. Junto com aquele outro da Casa dos Batistas. Eu não vi esse filme. Passa você o link. Não viu lá? Né? Libera tudo, rapaz. É, passa o link aí. Vizinho também é liberado? Segura aí. Joga no Xvideos, Fantini, vai lá. O vizinho liberado, nego. O vizinho totalmente. E por falar em vizinho, a outra que já começou fazendo filmes liberando o vizinho é a Carol Miranda, que é a sobrinha da Gretchen. Uma salva de palmas para a Carol Miranda. Que gostosa! Gostosa! Delícia! Carol Miranda aqui, né? Tem uns belos pechugas. Carol que dançou, né? Teve um videozinho, ela dançou durante o pânico. Fiquei louco, aquele vídeo. Ela dançando, imagina depois do filme. Carol Miranda, que eu acho o filme mais esperado, né? Olha, eu só faço uma objeção nesse filme aí. Bom, acho que a depilação dela deveria ser um pouco mais intensiva. Mata virgem? Não, não chega a ser mata, não. Mas eu prefiro mais assim, mais futebol de salão, sabe? Futebol de salão, né? Pequena menininha, né? Passa tal com a minha careca. Eu achei que ia falar mas... do pico do Flipper. É. Rojão... Tipo piu-piu, né? Isso, tipo, exatamente, tipo daquele bombinha, jeito. Né? O último ensaio das paniquetes, daquele jeito que eu gosto. Mas então, assim. O ensaio das paniquetes ficou a coisa de louco. Nossa. Como assim ficou só a boquinha, só aquela boquinha assim, ó. Caraca, tica. Carol Miranda, mas, assim, que eu acho que a Carol vai ter um belo futuro aí, ó. Né? Carreira de filmes. Que belo futuro? Qual é o belo futuro dela? Uai, vai ser artista de filmes pornôs. Nos Estados Unidos, as atrizes pornôs, elas são estrelas, são famosíssimas. Celebridades. City 5, vamos lá. Da pornôs, tem a Silvia Sente, tem a Bela Dona. Bela Dona, sensacional. A Flower Dance. A Peste. Putz, a Flower é mais antiga. A Flower Tooth? A Flower é da Squid. Faz o Squirt. Flower. Julia Bond. Julia Bond. Não, mas ele tá falando é. Ele tá falando de atrizes internacionais. As gringas. Que tem, como é que fala? A Titiolina. Não, Titiolina é muito velha. Não, o que, eu conheço, que eu gosto e acompanho os filmes é A Bela Dona. Silvia Saint é um pouquinho mais antiga. Tem uma outra que chama Alex. Tem a Texas Jana também, não tem? Tem uma Jana também, não tem, Jonas? Uma antiga também. Não, todas têm Jana. Uma loira. Nossa, é. Tem a Eva Angelina também. Conhece a Eva Angelina? Jesus. Ah, sim. Tem uma lourinha chamada Jess Jane. Eu gosto da Flowers. Da Flowers Tuts, porque ela é mais normal, assim. Sei lá. Ela tem umas celulites, uns negócios assim. E aí eu acho bacana. Não sei porquê, é coisa minha. É um belo. Mas é um belo cardápio que você me ofereceu. Um bom cardápio, Jonathan. Putz, eu lembro. Lembro até hoje. Aquele dia. Assiste aí. Nossa, velho! A Tulsi, não, a Tulsi, os caras que me apresentaram. A partir daquele dia lá, eu nunca mais consegui ir lá, ligado? Eu lembro, falei pra você. Você saiu sem susto. Nossa, velho! Você tomou um susto. É, mas eu não acreditei, não, cara. Depois que eu vi que. Aí eu li sobre, meu. É uma técnica, é. É. Aí eu pesquisei mais, garoto. Realmente é aquilo mesmo. E. É isso aí, cara. Sai mais que o meu, velho. Ô, louco. Brincadeira. Mas beleza, seguindo. Eu acho que esse cast vai dar umas 3 horas. E também não, teve... mas não tem problema, tá legal. Não, tá bom, tá gostoso, tá um clima assim. Dá, né? Pra você. Você faz em 3 partes e vai soltando durante um ano. É, né? Durante o ano inteiro. Tá gostando, da área do papo? Ah, de boa. Tô aprendendo até algumas coisas. Aprendendo não, porque não me traz proveito em nada, mas é. Né? Ah, dá. Eu sei que você vai utilizar alguma técnica. Papo didático, né? É. Não, mas vamos lá. Ô, Dari, só uma pergunta. Você é casada ou não? Não. Ah, tá. Eu me lembro que em um cast ela me disse uma frase que até hoje eu não esqueço. É solteira assim, sozinha nunca. Ah, isso aí no Orkut, todas as mulheres estão nessa comunidade. Poxa, eu achava. Não, todas sabe. Não. Eu falei brincando, mas não, nada a ver. Não, foi ela que me disse. Eu só tô repetindo o que me disseram. Tá certo, é isso mesmo, Dani. Essa filosofia é uma das filosofias mais inteligentes que existe. Pois é. Jones, eu queria dar uma dica de uma pessoa que não deu a entrevista ao Pânico. Mas que você tirou foto com ela, que é a nossa querida Bruna Ferraz. Ah, Bruna Ferraz. Bruna. Você pode ir tratando de contar depois, André. É imenso. Como é que foi o seu encontro com ela? Olha, o Amaro, que é o nosso amigo aqui do blog, do Panicast, né? Ele tem a sorte. Adoro. Ele tem a sorte de morar no mesmo prédio que a Bruna Ferraz, né? Na verdade, ele tá até amigo dela, marcando baladas e tal. E quando eu estive em São Paulo, aí ele me contou isso. Aí eu conheci ela, foi uma coisa rápida. Ela falou assim, olha, meia hora, R$200, tira a roupa, vamos simbora. Então foi rápido, mas foi bom. Alô? Alô? Oi? Alô? Puta, eu lembrei. Alô, aqui também. Alô, né? A Jenna Jameson, lembra? Ah, Jenna Jameson também é outra, rapaz. Passava no Sexy Time, no Sky. Oh, mas a muito Bruna show. Ferraz, ela deveria ter sido já entrevistada pelo Pânico, porque, assim, entre as atrizes brasileiras, ela é bem conhecida. Na TV já falou que ela é uma das veteranas, né, na verdade. Na TV já foi. E libera geral, né? Não, rapaz, ela é sensacional. Qualquer olha, cena sinceramente, que ela tem, o meu sonho, sinceramente, o meu sonho é conhecer a Mônica Matos pessoalmente. Eu não vou dizer que eu vou querer conhecer e vou querer tal, comer ela, não. Eu quero só conhecer, só de longe, falar, oi, Mônica. Eu dá um beijo na mão, né? Te amo. Fala assim, eu te amo. Só isso. Aqui, mas você mora em São Paulo. Ela mora em São Paulo. Você pega o endereço dela e vai lá. Ué. Ela atende lá na casa dela. Aparece aqueles armários lá que faz filme com ela e eu tô lascado. Não, ela atende no flat. Vai saber se ela tá lá com o cavalo vem pra cima de mim. Olha, que eu vi no... Eu não lembro se foi no, num site de garotas de programa, uma coisa desse tipo. Ela mora na Rua Augusta. E ela deixou o endereço lá no site, com o telefone, é só marcar. Mas ela é garota de programa? Ela ainda faz programa. Aí você marca o horário. Não faz. Oxe, faz. Claro. A Rita Cadillac fazia, pô. A Monique Evans fazia, pô. Ou não, Monique Evans não fazia, não, rapaz. Processos. Monique Evans fazia. Qual que é o RG? Processo para saber qual é o RG. Anota aí. Mas melhor a gente até parar de falar quem faz ou quem decide fazer, né? Porque senão dá umas treta pro lascado. Jotas, edita esse negócio. Quem começou que a fazer? Edita, coloca aí, pô. A Gretchen falou que não ia fazer, voltou a fazer, né? Ah, é verdade. Filme pornóis, né? É o dinheiro, é o que faltou. Eu não faço mais. Eu não faço mais, é algo que eu fiz pelo dinheiro, fiz com o meu esposo e não faço mais. Largou no cara e fez já. É, dinheiro pra aqui, é outra que a gente não pode deixar passar liso, que esteve lá no Pânico com o Marcelo Ribeiro, que foi aquele rapaz que fez o filme com a Xuxa, Amor Estranho Amor, foi a Márcia Imperator, que, né, é ex do Carlinhos, ai, Gretchen. Ela aparece com ele, cara, eu não consigo ver o filme dela porque eu lembro dele. Você lembra do Carlos, do Charles? Ela tem a cara quadrada, que nem a dele. É verdade. Mas ela é sensacional, porque ela é imensa. Ela não faz hora, não, ela... viu, rapaz? Só que ela encena muito, né? Ela finge muito. Dá raiva. Então, não, ela. Segura que ela finge tanto que dá raiva. Eu não sei se vocês lembram, se o Senna tivesse aqui pra confirmar. Ela teve uma entrevista que ela fez sentada no colo do Senna. Eu lembro disso vagamente. Vocês lembram? Há muito tempo atrás. Ah, isso é verdade. Eu lembro que ela tretou com a Amanda, rapaz. Que é, menino? Essa aí foi da outra vez que ela veio. Isso aí foi da última vez, mas eu acho que desse do colo do Senna foi uma entrevista anterior dela. Essa vez que ela tretou com a Amanda. Essa vez que ela tretou com a Amanda, o Emílio até mandou a Amanda sair do estúdio. É, senão ela ia apanhar de verdade. Mas ela foi pra cima. É doida essa ação. Que é, garota? Que é? Agora o Marcelo Ribeiro, vocês já tiveram curiosidade de ver esse filme da Xuxa? Que eles falam que é filme pornô, mas é uma coisa como se fosse uma Emanuele, mais ou menos? Você nunca viu? Eu já vi. Não, eu tô querendo saber quem já viu pra poder discutir aqui. Nossa, eu achei muito gostosinho a Xuxa pegando na pedofilia, né? Não, sei como com certeza, o menino é 12, 13 anos. Então, a tirou o veneno tem que ser 6, 7? É. É de menor, filho. É menor já era. Se fosse 17 também era a mesma coisa. É. Ô, Jota. Oi. Ela pegou na mão dele e falou: e passa aqui no meu peito. Lá. Eu sou um ursinho aqui. E o menino branco, eu falei: o que que. Imagina, né? O que passa na cabeça do cara? O cara faz aquilo. Tudo bem que naquela época ela não era a rainha dos baixinhos do jeito que é, mas aí o tempo vai passando. Aí ele cresce e vê ela. Aí o pessoal sabe a Xuxa do Canal 5 da Globo? Já passei a mão nos peitos. Mas cara. Foi na época que ela fez a Playboy, né? Foi. É verdade. Rapaz. Imagina um cara conviver com uma memória dessa. Deve ser muito bom. É igual o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro bate no peito quando fala da Xuxa. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta aqui, já que estamos falando de garotos, de crianças, de moleques. Eu queria fazer uma pergunta, o que significa a expressão moleque piranha, hein? Hã? O que significa a expressão moleque piranha? Eu ouço da hora na internet, no negócio. O que que é um moleque piranha? Não sei o que é isso. Não conheço essa expressão. Você conhece, Jonas? Eu sei que tem um fã que chama isso, mas eu sei que é o cara que estronda. Estronda? Que estronda? Ah, joga no Google aí, Kainé, pelo amor de Wikipedia, Deus. Wikipedia, cara. Joseph Google, já vai apelar pro Google, João. É. Olha só, e também tivemos a entrevista, o Matheus Carrieri já foi citado, e o Kid Bengala, esse senhor tão aprazível, sua bela ferramenta. O Bengala foi uma das entrevistas mais legais, cara. Porque foi engraçado, foi bacana. Gente boa demais, bicho. Foi legal, ele fez a brincadeira com a Amanda, né? Amanda começou a falar, ah, mano, você tá querendo? Foi legal, foi uma das entrevistas mais legais, assim, dessa turma. Mas o cara tem a vida boa demais, né? Ele ganha pra fazer filme com as mulheres mais bonitas que tem aí. Mas, né? Ô Jonas, mas cansa. Nasceu assim, né, cara? Nasceu assim. Você acha que é sempre legal? Às vezes assim, meu. Imagina o tamanho da ferramenta. Imagina o tanto sangue que ele pega pra poder deixar aquilo de pé. Você vê que nem consegue, né? É, assim, fica, 100% não fica. Fica meia bomba. É, ele tem que ficar segurando com a mão, que não fica sozinho, né? Ele tem que ir. Exatamente. Com a mão, assim. É a única vantagem que eu vejo deste lado, para eu, Cotoco, que pelo menos consegue 100%, né, rapaz? Entendi. É, pelo menos fica tinindo, fica que nem um. Fica latejando. Você vai, latejando. Pau latejando. Ô Jantos, a Dani, pô. Pois não. Cadê a Dani? Já se foi o disco voador. Olha só. Mas ela deu tchau? Não. Porque ela falou que tem que trabalhar amanhã, falou para mandar um abraço para todos. Mas a Camila ainda está aí, eu acho. Camila tá por aí ainda ou tá vendo o filme Pornores? Camila dormiu, ela dormiu. Nada. Mentira, acordaram ela agora. Tá nada. Concentrada num jogo. Se eu tivesse dormindo, eu tava roncando aqui. Ô Camila, mas você já viu alguma cena? O que você tá achando do papo, hein? Você já viu alguma cena do Kid Bengala? Deus me livre. Não. Já. O que você já viu. Ô Camilo, vou te passar um site. Você não, pera aí, deixa ela falar do Kid Bengala. Kid Bengala, que você achou? O que você achou do Bengala? Exagero? Claro que é exagero. Mas você tinha coragem? Não, dos meninos. Acho que não, é só o Bruno Ferraz que tem coisa coragem. Uma coisa que eu tomei uma enquete com as mulheres aí que eu fiz, mulher não gosta de negócio muito grande, não. Incomoda. É, não, mas como assim? Dinheiro. Como assim? Elas não gostam de. Elas não gostam do grandinho? Você vai no pequeno pra. Muito ficar? Grande não, porque a machuca. Mulher, pelo menos as que eu conheci, que eu perguntei, falaram que muito grande machuca. Elas falam que não importa o tamanho do navio, sim o balanço do mar. Isso. Aquela frase feita. Não importa o tamanho da varinha, mas sim a mágica que ela faz. Isso. Prefiro um pequeno brincalhão do que um grande bobão. É nova. Essas frases é nova. Essa frase é nova. É nós que criamos todas essas frases. Nós, os cupocos, fala que as mulheres que falam, tudo mentira, a gente mesmo que criou isso. Pro ego, né? É, exatamente. Aqui, o Kid Bengala, na entrevista, ele contou que ele perdeu a virgindade com 7, 8 anos, novinho, não foi? Lógico, porque com 7, 8 anos ele estaria como eu tô hoje. Claro que... Mas realmente é o que o Samir falou, que o pessoal sempre ficou com as brincadeirinhas, né? Isso é coisa de homem. É que a Dari não tá aí, mas isso é mais coisa de homem. Porque o homem gosta de ficar essa brincadeira, troca-troca, tatati, tatatá. Troca-troca não, troca-troca não. Vai dizer que você não já fez, Kainan. Você nunca deu um bizu? Vai dizer que você não foi no Mictório e... Opa! Claro que não, pô. Claro que não. Quantos buraquinhos tem no Mictório? Eu não faço no Mictório, não fico olhando. O Caimão faz sentado, ele fica sentado na privada. Fica na tua aí, o pagodeiro aí, o belo. Fica é, sou pagodeiro aí. Mesmo, hein? O Caimão, deixa eu te perguntar um negócio. O Caimão. Lá vem você, lá vem o belo. Lá vem belo. Você não saiu, mano. Grande porcaria, participou pra caralho. Vai fazer mó falta o Senna, pô. Peraí, faz a pergunta pro Kainan aí, porra. Até esqueci. Pode chamar o Cebola aí. Qual que é a pergunta pro Kainan, Andy? Eu esqueci, deixa quieto. Ainda bem que você esqueceu, cara. Só falando do Mictório. Não, não é isso, não. O que você ia perguntar, filha da mãe? Não lembro. Deixa pra lá, segue a pauta aí. Olha só, e em relação aos programas da TV, de uma forma geral... Não, mas geral, tem, vocês falaram da Boaz? A Luanda Boaz, não. A Luanda Boaz é aquela que ficou em segundo lugar, que por pouco não foi pro Tchan, e acabou no mundo pornô, né? Exatamente. O filme dela é muito bom. Eu não assisti o último que ela fez, eu não sei se ela libera tudo, mas ela fez um do carnaval. Eu não gosto de filme do carnaval. Porque, sei lá, fica só aquela aí. Tá muito barulho. E o negócio lá. E não tem nada. Eu assisti um, acho que foi o próprio da Luanda, que daí no final, a nossa querida Rita Cadillac, ela sai entrevistando a galera. Enquanto eles estão no ato, pá, não sei o quê. Aí eu achei legal só por essa parte do filme. E a Boaz, porque ela manda bem no negócio. Mas eu acho que ela não libera tudo, se eu não me engano. Você já viu do carnaval que tem a Gretchen? Puta, é ruim demais. É ruim, né, velho? A Gretchen só fica numa posição lá, num canto, com aquele maluco. Não, e aquele maluco com a cara de tarado, de tipo maníaco, velho. Aquele marido dela lá. Você é louco. O cara é viado. Cara de louco. Não, ele tem aquele cabelinho, parece uma peruca. É, a tigela. Parece tigela. Aquela... Tinha um personagem no Ratinho que tinha um nariz e um óculos e tinha um cabelinho igual aquele, vocês lembram? Santos. Esse aí, do Santos. O cabelinho de Santos. Pô, o Santos era engraçado, cara. Saudade do Santos. Tá na Eliana. Tá na Eliana. Eliana? Eliana. Quem faz o mágico. É possível. É um mágico que zoa. Aqui, mas de uma forma geral, em relação a... E aí, Eliana, hein? Tá bom, desculpa. Fazer filme pornô também, porra? Não, é que eu sempre, quando eu era menor, tinha a Xuxa, mas a Xuxa foi outra época. Eu lembro da Angélica, que eu ficava olhando aquela pinta dela, tinha... Meus pensamentos iam mais longe. Aí tinha a Jaqueline Petkovic, que eu achava sensacional, acho que foi a mais, assim, que chamou a atenção nessa época. E tinha a Eliana, na época, que eu gostava dela. Ah, mas você gostava de aquela sainha. Você gostava de umas mulheres muito velhas. Eu gostava era da maluca, do Cruz, do TV Cruz. Na época dos dedinhos? A época dos dedinhos, essa época boa. Depois que ela cantou aquela música Vai Tomar, ó, aí eu peguei ódio dela, não gostei mais dela. E ela não trabalha com público infantil, eu perdi o encanto. Eu gostava da Patti Beijo. A Patti Beijo fazia aquele manchete. Desenterrou. Patti Beijo. Vai torar. Você não acha que a Eliana... Peraí, você não acha que a Eliana tem um problema, o mesmo problema da Sandy, que é uma testa convexa? Como é que é? É uma testa convexa, uma testa muito... Tinha que fazer uma operação e tirar um pedaço do crânio assim, ó, pra diminuir a testa. E quem tá olhando pra testa? Não, aquele testão não dá, não. É, eu fico olhando é pra outra testa, a testa de baixo, essa de cima não presta atenção, não. Você falou que eu tinha lembrado aí, eu falei com seu amigo. Você não, do Cruz lá, cara, é verdade, cara, eu também ficava... Nossa, loucão. Maluca do Cruz. Eu gostava mais daquela tia. Ela usava a meia colorida? A meia igual a do Pica-Pau Louco? A maluca. É, mano, da hora. Ela era da... E assim, não é que era uma menina bonita, mas que era uma menina que instiga você, não sei porquê, de alguma maneira ela me... Sabe o que eu gostava? É dessa mesma época do Cruz. Passava Chiquititas, tinha uma tal de Vivi. Eu falei, elas também. Que lapalha, rapaz. Eu falo dessa Fernanda Souza aí. Fernanda Souza não chega no dedo da unha do pé da Vivi, pô. A Fernanda Souza era gordinha. Era. Para. Não, a Fernanda Souza é sensacional, gente. Pelo amor de Deus. Não. Eu vejo ela não tomar nada aqui. Passo mal. É mesmo, não, a Vivi hoje grande? Como é que ela tá? Eu vi ela aí. Tá. Deve estar um negócio. A pata, eu vi a pata tá uma morena, rapaz. Vou procurar aqui, você tem algum link aí ou é Google mesmo? Eu lembro que eu vi, cara, um dia desse uma foto da Vivi já, né, com suas idade avançada. Amiguinhos e amiguinhas, ou melhor, amiguinhos, fiquem quietos. Você sabe, nós estamos indo. Quatro, que coisa sensacional de cast, rapaz. Esse é o cast pornô, todo mundo fica até o final. Mas agora que já virou mais um papo mais tranquilo, dessa época também, rapaz, que tinha essa turma, que tinha a Vivi, as Chiquititas e tudo mais, Eu esqueci de quem eu ia falar. Beleza. O cara dá um. Beleza. Cara faz um escarcéu todo e na hora não fala. Beleza. Mas Renata não. Beatriz Del Bianco? É ela? Puxa, ela mesmo. Lembrei. Pois não, pode Renata falar, Renata. Beatriz. Não, eu tô pesquisando aqui. Então, mas o que acontece? Vocês estavam falando dessas antigas que vocês veem depois. Quem eu vi esses dias, eu assisti a um seriado chamado Anos Incríveis. E tinha a Winnie Cooper. Que é a Danica, não sei o que é o nome dela. Putz, eu vi ela esses dias, cara. Maravilhosa. Ela tá com a minha idade. Putz, era boa. Era? A Winnie? É. A Winnie Cooper. É assim. Assim, eu posso dar uma opinião rapidinha. A mais gata que eu acho, de todas, assim. O nome dela é Elisha Cuthbert, cara. A filha do Jack Bauer no 24 Horas, meu. Elisha Cuthbert. É meu papel de parede neste exato momento. Passa talco na minha, cara. Meu amigo do céu. Aquele show de vizinha é sensacional. É do show de vizinha. Ah, ela faz o show de vizinha? É a mesma filha do Jack Bauer? Ah, é a filha do Jack Bauer, mano. E é muito avião, cara. Muito avião. E fiquei amigo da dubladora dela só pra ficar imaginando ela. Você é filha da mãe, sabe? Você é filha da mãe. Coisa de tonto, né? Coisa de tonto. A dubladora não chega nem no poro da pele, né? Não, até que é bonitinha. Chama Melissa. É bonitinha, rapaz. Mas meu papel de parede agora, nesse exato momento, é da Elisha. Elisha Cuthbert no show de vizinha aqui. Olha só, rapaz do céu. Girl the Next Door. Girl Next Door, mano. Jota. Oi, como é que você tá, Chuchu? Assim, na sua opinião de filmador de estradas, assim, quem que você acha a garota mais gata, assim, que você, né? Presta um tributo. Antigamente ou atualmente? Atualmente. Ah, atualmente. Não tem uma principal, assim. É garota ou pode ser mulher já madura? É, pode ser rapaz. Rapaz também. Não, eu tenho várias mulheres que eu aprecio. No ramo musical, eu gosto muito da Mariah Carey. Mariah Carey eu acho sensacional. Imensa. Mas a Mariah não tava meio porpeto uma época? Não, mas, né, nossa. É boa. Só que a Mariah, ela deu uma entrevista que ela não gosta do negócio. Ah, você acha? É, rapaz, é lésbica? Não gosta, simplesmente não gosta. É assexual, então? Assexuado? É, mais ou menos por aí, rapaz. Como pode, né? Ah, rapaz, como pode? Que tristeza o mundo, como hein? Pode. Mas eu tô dando a frente aí. Desculpa atrapalhar, você fez a pergunta pro Jonas. É o que. Mas eu tenho a minha preferida, chama-se Jéssica Alba. É a preferida desse mundo, Jéssica Alba faz tal. Nem fotos nuas não tem, essas coisas. Mas desde que eu a conheci em 2000, eu fiquei apaixonado. E ela é a minha número um, assim. Chama-se Jéssica Alba. Jogue no Google Imagens e vocês irão ficar doidos. Você já viu aquele filme Mergulho Jéssica? Radical? Lógico, assisti todos os filmes dela. Quarteto Fantástico? Também. Olha aqui, eu achei alguma... Só que ela botou fotinhos. Achei aqui na internet, aqui, mas não tem muitas fotos da menina... Da Vivi. Renata, da Vivi, mas eu achei umas aqui que dá pra. Tem uma exercitar aqui. O imaginário? Exercitar o imaginário? É. Gente, então, olha só, vamos comentar a respeito do programa da TV, de uma forma geral, os quadros com apelos eróticos, né? E citar aqui o Silveiras Bolt, que é sucesso no YouTube. Silveiras Bolt. É verdade, cara. Tem uns 500 mil acessos, velho. É verdade, Silveira, não é? Bolt é sucesso no YouTube. Não é lorota não, maluco. O Pânico utiliza muito, né, desses quadros, assim, pra alavancar a audiência, né? Fazer a audiência subir. Mas tem um porém que eu esqueci de falar, desculpa te interromper. Que pra você ver o Silveiras Bolt, você tem que ser maior de 18 anos e comprovar via YouTube, entendeu? Ah, sim, claro. É uma atitude de informação. Uma época aí também, eles fizeram até uma banheira. Você lembra que tinha uma banheira? Meio cópia da banheira do Gugu. Não, eu tô me lembrando do Silveiras Bolt, uma parada engraçada que é Garota Molhada é Garcia, cara. O Robinho chegava lá e estourava uma champanhe pra molhar a camisa das meninas, cara. E o mais recente também, que foi esse quadro do... como chama? Do Pânico Delivery, né? Que eles... Dele. Dão aquela fitada ali na hora que as meninas vão entrar no, na limusine. No carro. Tá entrando no carro! Ah! Outro exemplo também é durante praticamente o ano todo aquele desafio das paniquetes. As paniquetes com sumários, biquínis. Sumaríssimos biquínis. Sumaríssimos. Ai meu Deus do céu, mas tá fazendo falta, né? A Tam. Eu acho que de todos esses que tinham um certo apelo erótico, o melhor sempre vai ser o Lingerie em Perigo. Lingerie em Perigo, malandro. Eu vi uma reprise do Avestruz, cara, tinha uma loirinha ali que era simplesmente um luxo. Andressa. Andressa foi minha amiga no Orkut uma época, rapaz. Bonito! Ah, Raimundo, o que você... Ela é linda. Ela tem a pele branquinha, rapaz. Sabe garotas de pele branquinha? Conta um pouquinho pra gente da sua amizade de Orkut com ela. Conta um pouquinho. Não, nada. Foi só uma troca de swaps. Olha, você estava lindo no pub. Você estava lindo no pub. Ai, obrigada. Pronto, acabou. Foi sensacional. Beleza. Você vê que sabe. Meia noite. Um desenvolvimento lá. Sensacional. Bacana, Samir. Bacana. E tinha outra também, se eu não me engano. Além da Andressa. Tinha mais uma. Não, tinha uma paniquete lá, eu não lembro o nome também. Aliás, nessa época do Lingerie, teve até várias garotas diferentes. Teve até umas ex-malandrinhas também. Eu lembro de uma baixinha, uma morena. Acho que era Elaine, né? Elaine, é Elaine. Ai, uma morena. Chegou a fazer. Eu sei quem. É uma dos olhos dessas malandrinhas. As malandrinhas, putz, olha, agora vamos entrar em outra. Desculpa, tá. Não, fique à vontade. Que gostaria de saber vocês, quem vocês gostariam que entrassem para esse meio? Aqui, eu tenho uma preferida, que chama Lívia Andrade, que foi malandrinha. Meu Deus. Jesus! Lívia Andrade vai ser a maior estrela do Brasil. Lívia Andrade. O Jonas tá loucaço. Ah, putz, cara, a Sex World podia contratar ela logo. Mas sexy, ofereceu uma grana violenta. Tem que ser violentíssima, cara. Mas assim, acho que aqui ela a Vivi. A Vivi ex do Belo, Vivi isso. Viviane Araújo. Ela seria uma boa, hein? Não, então vamos aproveitar esse final do programa para a gente fazer apostas para daqui a um ano conferir quem que faz filme, vai fazer filme ou não vai. Eu, é quase certo... Sabrina Sato! Você vai ser processado! Eu ouvi rumores aí pelos blogs afora que a Sabrina Boing Boing falou que faria um filme desde que fosse um filme lésbicos. Com garotas. Exatamente. Tipo aquele tatu, aquela dupla ucrânia russa que era lésbica. Tipo Tommy Gretchen. Exatamente. Eu voto em um nome. E esse nome é Amanda Ramalho. Ah, mas a putz! Processo! Round 2 de processo. Sovaco marrom. Sovaco marrom? Não, mas vamos falar, falando sério, gente. Eu acho, igual o Samir falou, tem a... Samir não, o Andy falou da ex do Bela, Viviane Araújo. Mas não faz, né? Ah, um dia é igual... faz. Vai quem saber, sabe? Né? Não, vamos sonhar. A Lívia também, é um sonho. Tio Silvio já botou o olho, já, difícil de fazer. A nova do Belo... A nova. Graciane. Aquela Graciane. Putz, ela é imensa, rapaz. Que é aquilo? Você acha que o Belo é o mundo? Por que você acha que eu sou fã do Belo? Nada. Por que você acha que eu sou fã do Belo? Ele não aguenta também. Que mais? Eu acho o dinheiro e a voz. Ou, será que... Não lembro da Núbia Olive, cara? O Bia Oliver também não é tão sensacional. É, mas será que acho que não, né? Mas não tô querendo, né? É porque dizem, né? Já que é uma aposta, né? Tipo, prevendo o futuro, acho que não, acho que ela já tá bem estabelecida. Ela já tá bem estabelecida, acho que ela não faz, não. Agora olha, sabe, eu acho que assim, quando essa safra de mulheres frutas acabar, tipo as frutas começarem a sair da estação, acho que todas elas vão fazer com o pornô. A mulher filé, a melancia é a melhor. De todas as frutas que apareceram, de todas as frutas, a melancia foi quem começou com esse negócio de fruta, e pra mim ela continua sendo a melhor. Mas ela é a melhor, né? Foi por causa dela que surgiu todas as outras, né? Exatamente, mas ela é maravilhosa. Pensa demais. Mas a cara dela é meio bolacha. Eu não acho, não. Eu acho ela não é, não é. Ela é bonita. Eu acho a cara dela meio normalmente eu acho feia demais, que é horrível. Não sei como vai ser se é a mulher filé. Ah, não. Mulher filé, a cara dela parece que sofreu um acidente. A Jaque eu não gosto. Nossa, cara, ela foi super top. Ela foi bebê aí. Meu Deus, sem maquiagem, nossa senhora, bem bunda. Aliás, vocês não tem o Super Pop, cara, virou reduto dessas mulheres fruta, né? Todos da sexta-feira tem sempre um musical, né? Com dança e tudo mais, com as mulheres frutas. Vou falar em Super Pop, quem assistiu o filme, inclusive até aqui, uma história que inventaram também, que é a jogada de marketing, né? Foi lá duas irmãs falando que até saiu um filme. O filme é Mamãe é, Papai Fiz Pornô. É. Exatamente. Vocês sabem quem são essas atrizes? Mas é, não são só aquelas duas lá, né? São várias. O nome eu sei. Mas aí foram lá, é verdade. Foi só um enredo. Pra dizer que aí foram os pais dela, falaram lá que não sabia, que ela não precisava fazer isso, mas é tudo jogar de marketing, né? A gente sabe que elas já eram atrizes já e criaram uma história. É igual a Tammy Gretchen lá com a Chupetinha lá, com a Júlia Paz. Lembra que era um casal, que não sei o que, depois foi só pra lançar o filme e desapareceu. Aí a Júlia Paz continuou, a Tammy Gretchen mais ou menos. Eu pensei mesmo que era essa Júlia Paz, eu não acreditei, eu achei que ela era uma namorada da Tammy Gretchen normal, que foi pornô, mas não, ela já era, já tava casada. Né? Ah, ela era garota de programa, né? Ela é garota. Ela é. Pô, mas vocês viram que ela lançou, parece uma boneca. Vocês viram que a Júlia lançou uma boneca inflável dela, entendeu? Né? Eu acho que ficou bem parecido. Eu acho ela da hora. Eu acho a Júlia da hora. Ela acho muito gostosa. Que ela não tem nenhuma expressão facial, não. Ela tem expressão. Ela tem uma expressão vaginal ótima. Que isso? Que expressão. Jonas, acho que já está na hora da gente, né? Infelizmente, né? Na hora, agradecer a presença de vocês, dos amigos, Samir, Wendy, Kainan. Camila dormiu, tá aí, Camila. Tá assistindo. Tá dormindo um pouquinho, deixa ela dormir um pouco. Mandar um abraço. Lady Dari. Então, dá um tchau pra galera aí, Camila. Dá um tchau pra galera. Tchau. Gemidinha. Ah, é, vamos terminar. Não tinha nada. Vai. Pra fechar o cast, vai, Gabão. A gente fica quieto, vai. Não pode. Não pode, já falou que não pode, não pode. Não, pelo horário já pode. O horário já pode. Apaga a luz, vai, apaga a luz. Aí a gente não te vê, é. Isso. Apaga a luz. Não, deixa o Samir sabe como é que é a direção. Ele trabalha na televisão, ele sabe como é que é a condução de uma cena. Melhor estilo Milton Franco agora. Não, Jota Gaspar. Jota Gaspar. É o Max. Tem o Max. Vamos embora, vai, amigo. Vai, o garoto de programa. Que isso? Ô, Samir, garoto de programa. Oi. Tem programa? Programa, hora do barulho, pô. Então, o programa. É, o garoto de programa. Então vai, então vamos. Muito bem, então olha só, Jones. Quem que você convidou aí, a Juju? Juju. A Juju, hoje, para encerrar esse podcast, que, né, conversamos sobre temas aprazíveis para os como diga, não sei classificar. Os descabeladores, descabeladores de plantão. Os onanistas, né? É, onanistas, temos a Juju. Então a Juju vai encerrar o programa. Vai, Juju. Ai, Juju. Nossa, Juju. Rapaz. Boa, Juju. A salva de volta, Juju. Aê, rapaz. Obrigado. Juju, obrigado, Juju. Alguém me traz um pouco d'água, velho? Cadê aquela garrafa de 51 que tava aí no começo do programa? Eu falei. Cara, foi não devolver o caso. O Cebola deu um sumiço nela. O Cebola deu um sumiço. E não devolveu o casco da garrafa. Valeu, Té! Tchau, viado! Tchau, ano que vem, essa porra do que vem. Não, foi 70, ainda fudeu. Beleza, não tá sabendo pela cara. Bunnycast. Jacques Chirac. Oh, l'amour, les cabarets, la camionnette Chevrolet. Tirer ses sapates et me montrer ses choulets. Oh, mon amour, mon fofo, m'estrouper no Peugeot. Tirer ma calcine, tirer mon soutien et me courir no seu Citroën. Viens, viens, me comer no banco de trás de l'effort coupé. Oh, oh, mon amour, mon négon, me deiter en la relve. E me faz mulher ronca. Ah, como é gostosa essa francesa. Ai, mon amour, já tô loucon. Deixa eu botar minha Torre Eiffel no seu arco de triunfo, francesinha. Por favor, mon amour. Ah! Sou amigão do Gugu Liberator. Conhece o Gugu? Não? Ah, mon Alain Delon. Por favor, garçom, traz mais uma Moët Chandon aqui. Eu vou dar um fogo nessa francesa gostosa. Petit bibelô. E je suis fanzão do Cavaleiros do Zodíaco. Conhece? Oh, oh, mon salchichão com catupiry. Catupiry, je mora em Jundiaí. Conhece Jundiaí, perto de Campinas? Cidadão. Se quebra. Agora vou te dar, mon amour. Viens, viens, viens, mon amour. Et viens, viens, et viens, viens. Panicast. Cebola! Cebola, depois você dá uma pegada aqui, seu filho da mãe. Meu Deus do céu. Nossa, é assim que vai ser a classe, né? Ó, a Dara tá vendo vermelha de vergonha, hein? Ô, Samir!